como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. A Rádio Quinto do Conde é poesia. Lutemos, lutemos para não deixarmos de ser nós próprios. No caminho da nossa vida, olhemos em frente. Saibamos aproveitar todos os trilhos da nossa caminhada em cada dia, constantemente. É companhia. Seja bem-vindo, vamos até às 7. Venha daí, estamos juntos. É música portuguesa. Até às 21 horas serão 2 horas inteirinhas com música de expressão portuguesa. É uma janela virada para o mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, estimados ouvintes da RQC Rádio Quinta do Conde, que nos acompanham por todo o mundo. São os ouvintes. O programa tem sido espetacular até agora e acho que vai continuar assim. A Rádio Quinta do Conde é tudo isto e muito mais. RQC, cada vez mais, a tua rádio todos os dias. Serralharia Civil, alumínios ou remodelações. José Pedro dá-lhe os melhores preços para todo o tipo de trabalhos ou obras. Contacte-nos através do 93-610-4933 ou através do e-mail santo.josepedro@gmail.com. Com José Pedro Serralharia Remodelações, a sua casa toma uma nova forma. Fina Cosmética Capilar. Agora em Quinta do Conde já podes adquirir produtos para todos os tipos de cabelos. Europeus, africanos ou brasileiros, dispomos também de extensões de cabelo natural, outros tipos de cabelo e apliques. Variedade de produtos capilares, assim como vernizes endurecedores, fortalecedores e unhas de gel. Ainda uma vasta gama de perfumes, produtos de beleza e acessórios para o cabelo. Esperamos por ti em Quinta do Conde, na Avenida Principal, Lote 22, Centro Comercial Europa 3, Loja 5, abertos todos os dias, exceto ao domingo. Por que esperas? Fina Cosmética Capilar espera a tua visita. Este ano, lembre-se de apoiar os doentes oncológicos e suas famílias, a promoção de hábitos de vida saudável e o rastreio do cancro da mama. Apoie a investigação científica e a formação em oncologia e tudo mais que a Liga faz. Ao preencher o seu IRS, doe gratuitamente 0,5% e ajude a Liga Portuguesa contra o cancro. Devagar, devagarinho. Nome sim. Um local gastronómico em Lisboa. Restaurante Devagar Devagarinho. Tem para si almoços, jantares, petiscos, especialidades e nos grelhados do carvão, as carnes selecionadas de primeira qualidade. Assim como o peixe que todos os dias vem das lotas de Setúbal e Sesimbra. Para abrir portas ao fim de semana, todas as sextas-feiras, aproveite e jante e passe um bom serão com fado ao vivo. Devagar Devagarinho. Está de portas abertas em Lisboa, na Travessa Larga, número 15. Contacto 210-137-982. Ou então 919-579-582. Com gerência de Nelson Lemos, ele e todos os funcionários esperam por si. Devagar Devagarinho. Um nome a fixar. Em Custódio Gaspar e Construcondo Limitada, encontra todo o tipo de materiais de construção e decoração para construir ou remodelar a sua casa. Tintas, cimentos, tijolos, pedras, areia, peladuras, ferramentas, ferragens, isolamentos térmicos e todo o sistema capoto. Tudo isto e muito mais na loja, na Rua Rio Tejo, ou no armazém na Estrada da Quinta do Peru, na Quinta do Conde. Visite-nos e leve os produtos de melhor qualidade ao melhor preço. Ou então, contacte-nos através do 21-210-3412, diga-nos o que mais precisa e nós levamos tudo até si. Vai construir ou remodelar? Então, Custódio Gaspar e Construcondo Limitada tem de consultar. Por nem sempre correr bem. Por haver maneiras certas de fazer. Portugal chama. Em 2018, as queimas e queimadas provocaram mais de metade dos incêndios. Em 2019, a lei mudou. Informe-se sempre e peça autorização à sua Câmara Municipal na aplicação Queimas e Queimadas, através do 808-200-520 ou em portugalchama.pt. Por si, por todos. De 7 a 16 de junho, estão de volta à Quinta do Conde as melhores festas do Conselho de Sesimbra. Feira Festa da Quinta do Conde. Feira Festa da Quinta do Conde. As melhores tasquinhas, os melhores stands, o melhor ambiente, as melhores diversões, a melhor música e as noites mais quentes do mês de junho acontecem todas aqui. A tua RQC é a rádio oficial pelo 7º ano consecutivo e vai lá estar para te contar tudo em 10 dias de festa. De 7 a 16 de junho, Feira Festa da Quinta do Conde. RQC. A tua rádio. De todos os dias. Às quartas, ninguém nos para. Rédea solta. Entre as 21 e as 23 horas, André Diniz e Filipe Carmo mantêm o espírito jovem que há em ti e trazem-te humor, desafios, comentários à atualidade e vozes novas que vais gostar de ouvir. Rédea solta. A música animada para que consigas encarar melhor o resto da semana. Todas as quartas, entre as 21 e as 23 horas, com Filipe Carmo e André Diniz. We can do better. Ora bem, muito boa noite e sejam bem-vindos então agora sim ao início do Rédea Solta. Finalmente estamos consigo, para um Rédea Solta muito especial. Já sabe que o Rédea Solta é o programa que chega até si todas as quartas-feiras à noite na rádio da Quinta do Conto, mas hoje chega até si de uma forma especial, porque chega de duas formas. Portanto, chega através do nosso site, através do nosso Facebook, como queira, ou seja, através da internet em geral, e depois chega presencialmente, chega fisicamente. Isto porquê? Porque hoje, se quiser, pode estar perto de nós e ouvir o programa em direto. Portanto, há essa possibilidade. Há a possibilidade de vir até aqui e de ouvir tudo o que está a acontecer à nossa frente. Portanto, David, eu peço, o David está neste momento a filmar tudo o que está a acontecer no Facebook da Rádio da Quinta do Conde. É para aí a sétima vez que ele faz isto esta noite, mas é para as pessoas poderem mesmo perceber que hoje podem estar à nossa frente, podem estar connosco no Rédea Solta muito especial. Especial porquê? Porque hoje temos também Tiago Charrua, e é por ti que eu vou começar. Tiago, em primeiro lugar, já te disse isto, portanto, para o Facebook, mas digo-te agora para a nossa emissão, bem-vindo ao nosso programa, bem-vindo à Rádio da Quinta do Conde, para a tua primeira grande entrevista, enquanto Tiago Charrua, portanto, estás nervoso, em primeiro lugar, estás nervoso por ser entrevistado? Podes falar, Vera? Acho que é isso. São três? Ok, podes falar. Bastante nervoso, nunca estive a falar em direto ou algo que pareça. Estou bastante nervoso, é só uma novidade, então ficou... Mas vai fluir. Tenho a certeza que vai fluir. Vai fluir. Portanto, vai fluir. É isso que tenho obrigatoriamente de saber. Ora bem, já ouvimos o Tiago Charrua. Portanto, agora é a vez de ouvirmos o Luís Chavelha, que está de regresso ao Rédea Solta, está de regresso à Rádio da Quinta do Conto, depois de uma longa paragem. Há muito tempo que ele não nos fazia companhia, mas hoje está cá com um ótimo humor. E atenção, porque hoje está ao lado do Aldair. Isto hoje é bombástico. Luís, bem-vindo de novo ao Rédea Solta, bem-vindo de novo à Rádio da Quinta do Conto. Confesso que tinha saudades de te ver aqui à nossa frente. Confesso também que és das pessoas que mais diverte o público da Rádio da Quinta do Conto e, portanto, justifica-se mais que nunca a tua presença hoje aqui, até porque o programa também vai ser muito divertido. Bem-vindo de novo ao Rádio Solta. Pois, não quero rádio. Ou seja, ao Rádio Solta, à Rádio daqui do Conto. E esta noite é nossa, é isso? Exatamente, vai ser uma noite divertida, como se pode dar a ver por este belo espetáculo que está a ocorrer aqui nas festas da Quinta do Conto. Isso é um espetáculo fenomenal, que nem consigo descrever. Mas sim, vai ser uma noite divertida, fiquem connosco para ouvir um pouco do trabalho de Tiago Charrua, para falarmos um bocadinho de todos nós. E vai ser uma noite engraçada. Conhecemos um pouco a evolução, pronto, do Tiago, a minha, porque já não venho cá quase há um ano, e todos nós, e fiquem para ver. E é isto, não é? É isto, passa para cá. Ora bem, portanto, temos Tiago Charrua apresentado, temos Luís Chavelha apresentado, falta apresentar uma pessoa que acabou de se juntar ao nosso grupo, chama-se Aldair Romão. É uma pessoa também com um humor muito afinado. Eu dizia ainda há bocado que nunca tinha acontecido termos no programa ao mesmo tempo Aldair e Luís Chavelha, mas posso prometer-vos que vai ser hilariante esta dupla presença divertida no nosso programa. Portanto, Aldair, boa noite, bem-vindo. O que é que as pessoas podem esperar de ti hoje? Eu espero que seja o sem filtro que já te reconhecemos. Força. Boa noite, sem dúvida. Ah, ok. Sem dúvida é muito bom estar de volta. É um duplo microfone. É duplo. Estamos em dois. Dois em um, ok. Entendo. A frente e atrás, ok, por aí. Entendo. É muito bom estar de volta. Já há muito tempo que eu não estava, né? É como dizem, a vida dá muitos golpes, mas acho que não há nenhum golpe da vida que me mate. Mas o que mais dói é quando a saudade bate. Então estamos aqui de volta. Aproveitar e que seja um grande programa. Por enquanto é tudo. Isto hoje vai efetivamente por ser bombástico. Temos duas pessoas com humores refinadíssimos e vai ser muito bom. Ora bem, dizer às pessoas que ainda há mais pessoas que estão aqui connosco. Portanto, uma delas é David Passos. David, que acompanhou o meu início na Rádio da Quinta do Conto, acompanhou o início do A Noite é Nossa, esse grande programa que, entretanto, acabou por dar lugar ao Rádio Solta. David, bem-vindo de novo à Rádio da Quinta do Conto. Podes apontar para ti agora. Também. Espero que seja um bom programa, cheio de pessoas interessantes para falar e conviver e que o fico convido mais vezes, senão fico muito triste. Até parece que precisas de convite para vir aqui, não é? É verdade. Quem te ouviu falar parece que sim. Ora bem, vamos então se calhar começar esta conversa. Falávamos em primeiro lugar com o Silvio, já falou, portanto já falou o Aldair, já falou o Tiago Charrua, que é o nosso grande convidado, e o Sávera, que está de regresso, e acabaram de ouvir então o David Passos. Ora bem, vou começar por ti, Tiago. Estamos a falar de alguém que começa uma carreira na fotografia de uma forma que nada tem a ver com aquilo que estás hoje a fazer. Portanto, eu queria que explicasse às pessoas como é que, em primeiro lugar, entras no mundo da fotografia. E como é que, de repente, te dás por ti numa profissão nova, que é esta de gestão de redes sociais? Sim. Como é que tudo aconteceu na tua vida desta forma? Okay. Basicamente, tudo começou há mais ou menos 12 anos, 13 anos, quando eu iniciei o meu gosto pela fotografia. Não tinha nada... Aliás, as minhas ambições eram totalmente diferentes e a fotografia veio de repente. Eu comecei a interessar-me, pedi uma máquina fotográfica à minha mãe, foi assim que começou, basicamente, pedi uma máquina fotográfica à minha mãe e o gosto evoluiu, foi crescendo. Comecei a estudar, fui para um curso de fotografia na ETIC e aí é que deu o power, porque, quer dizer, eu nunca me vi a estudar na faculdade, aliás, vi-me, mas não tinha isso como objetivo. Quer dizer, eu via as coisas de uma maneira, o meu percurso profissional, que não ia passar por ali. Não queria perder aqueles anos daquela maneira, apesar de ter perdido os anos de outra maneira, porque eu não conhecia a escola técnica, não sabia o que isso era, até uma certa altura. E fui para a ETIC. Quando fui para a ETIC, é que evoluiu realmente o gosto. Não pela fotografia só, porque a fotografia é muito mais do que aquilo que normalmente as pessoas replicam, principalmente no Instagram. A fotografia é vida, é luz, é para além do enquadramento que as pessoas dizem e estar tudo objetificado. Aquilo que interessa na fotografia é a vida, realmente. E é isso foi isso que realmente eu olhei e pensei, é isto que eu quero fazer da minha vida, é em frames ou em imagem, retratar aquilo que os meus olhos veem. Pronto, basicamente foi assim que eu comecei. O facto de ter feito, eu também tive muita sorte, digo eu, porque não existe sorte, sempre tive muitos professores meus a dizerem isto, não existe a sorte nas artes, existe sim o talento, mas existe, para mim, na minha perspectiva, existiu muita sorte, é estar no momento certo, à hora certa, no sítio certo. Eu acabei o curso, assim que acabei o curso eu tive logo propostas de professores e foi aí que começou, porque assim que acabei o curso, como muita gente que acaba cursos profissionais e técnicos, pensa, eu não vou fazer isto, porque é só um curso técnico e as pessoas não são fotógrafas por fazer um curso técnico, são técnicos de fotografia, não têm artes de fotografia, não têm sensibilidade, não têm cultura visual, têm apenas uma visão, uma perspectiva. E veem que pensam realmente que é tudo técnico, é tudo números, porque as máquinas funcionam dessa maneira, medir a luz, medir a fotografia por uma máquina fotográfica, e tu próprio sabes, começaste a aprender, eu agora dei-te alguns ares disso, e a fotografia realmente é muito além disso. O que é que acontece? Eu, quando saí do curso, recebi essas propostas, E agarrei numa em específico, que foi uma pessoa que eu hoje posso dizer que é um dos maiores profissionais de fotografia em Portugal, é o Coelho. Ele é fotógrafo de casamentos, eu fiz casamentos durante 3, 4 anos, só que não era bem isso que eu queria, não era esse tipo de fotografia que eu idealizava na minha cabeça como aquilo que eu queria replicar, a forma como queria que me vissem, percebes? Eu queria que me vissem de outra maneira. Principalmente que comecei a fotografar casamentos, muitas vezes que são fora daquilo que as pessoas comuns podem ver e presenciar. Há muita gente em Portugal realmente que tem muito dinheiro e as pessoas pouco sabem ou entendem sobre isso. Acontece que isso se calhar também me afastou, porque eu gosto mais de um lado humano e não gosto tanto daquela parte de mostrar só a imagem e ser tudo bonito e perfeito e dinheiro. E os casamentos hoje em dia também acabam por ser isso. É mostrar, é arrotar praticamente todo o dinheiro que se pode num dia e o resto, pronto. Ok, cada um tem a sua perspectiva, também são gerações, as gerações das pessoas que estão a casar agora têm essa perspectiva, a nossa tem outra perspectiva, eu tenho noção disso, e a fotografia de casamentos foi mudando muitas vezes, mudou muitas vezes e vai mudar muitas vezes. Acontece que durante estes 4 anos fiz isso. Aprendi muito com esta pessoa que eu falei, não é? E principalmente aquilo que sei hoje. Achaste que na tua vida estava a faltar qualquer coisa, não foi? Exatamente, eu senti que estava a faltar qualquer coisa, apesar de que nunca procurei isso, porque também eu acabei por desistir, como grande parte das pessoas faz, que é, acabo por abraçar aquela oportunidade, dizer assim, ok, eu relaxo, fico relaxado aqui, porque na realidade eu estava confortável, recebia, não é? É um mundo muito bem pago. E acabei por ficar relaxado nesse sentido e não procurava aquele sentido crítico que eu tinha e aquele, eu não me agarrei nunca mais àquela criatividade toda que eu pensava que podia vir a transmitir e a agarrar e transmitir às pessoas e ganhar, pronto, basicamente foi isso, até que um dia, passado muito estes anos todos, relembrando, pronto, reestruturando aqui a conversa, o Tomás Monteiro, que é uma pessoa a quem eu tenho uma admiração muito grande, porque ele é um grande fotógrafo português também, E de resto, desculpa ter que agarrar aqui no microfone para poder falar e para poder fazer as minhas perguntas. De resto, estamos a falar do Tiago, do Tomás Monteiro, que é também alguém que é já muito conhecido também no meio. Estamos a falar de alguém que no seio das personalidades públicas, se assim o quiserem chamar, já é alguém conhecido, já é alguém que tem o seu nome marcado no meio destas pessoas. E alguém que é até conhecido por colocar algumas figuras no mapa dessas mesmas figuras. Portanto, estamos a falar de alguém que, só para podermos dar aqui um exemplo, geriu as redes de José Condensa a quando do concurso Dança com as Estrelas e que talvez tenha também contribuído para que ele possa ter vencido o mesmo programa. Portanto, estamos a falar de alguém que já percebe na totalidade aquilo que são as redes sociais, que consegue gerir uma boa conta de redes sociais ao ponto de tornar essa mesma pessoa conhecida no meio. E isso é muito interessante. Portanto, estamos a falar de alguém que é efetivamente alguém com muito conhecimento no que toca às redes sociais. É isto. Só para contextualizar as pessoas. Claro, claro, claro. Aliás, o Tomás não é como eu, ele tirou o mesmo curso que eu. Somos fotógrafos, não somos gestores de redes sociais. Isto é o jeito para isso, acaba por ser um bocado natural. E, aliás, é ser é aquilo que eu tenho estado a dizer, é ser humano, é fotografar a vida, é fotografar aquilo que as pessoas fazem e expor. Basicamente é isto. Só que cada um à sua maneira, há pessoas que têm esta maneira de estar, aquela maneira de estar. Eu fotografo o Manuel todos os dias, o Manuel nos gosta, não é? Pronto, vamos falar sobre isso. Mas eu percebo que com ele só funciona daquela maneira, apesar de querer sempre inovar e querer sempre trazer coisas novas, mas existe um registro para cada pessoa. Cada pessoa tem a sua identidade, não é? E cada fotógrafo também tem a sua identidade, e é isso que é bom frisar, que nem toda a gente sai de um curso e faz da mesma maneira, ou nem toda a gente vai para as redes sociais e resulta da mesma maneira. Nós vemos pessoas com muitos seguidores que fazem de uma maneira, por exemplo, vou buscar a Rita, não é? Rita Pereira, vai buscar fotografias muito dela própria em casa, selfies, etc., e tem um poder imenso nas redes sociais, não é? E depois vais buscar outras pessoas que têm fotógrafos atrás e têm exatamente quase o mesmo público, se não for o mesmo público, ou pronto, mesmo que seja. Exatamente, ou a Cristina Ferreira. Exatamente. Estava aqui, desculpa, estava a falar com o microfone desligado. Podemos dar o caso também da Rita Pereira, que é alguém, da Cristina Ferreira, que é alguém que tem no seu posto de trabalho, tanto mais, até mais do que um fotógrafo, que a acompanham também para alguns eventos, mas que depois, em casa, no seu meio, até nas suas próprias férias, produzem elas próprias também várias fotografias, que são do contexto pessoal e que também acabam por fazer com que as pessoas tenham interesse em acompanhar aquelas contas. Ou seja, porque é um misto de profissional com o pessoal que as pessoas também, no fundo, querem investigar e querem buscar, que é o normal. Exato. Pronto, e só para acabar também a primeira questão que me fizeste, basicamente o Tomás veio falar comigo porque o Tomás teve uma proposta de fotografar para o Manuel Luís Gocha. Ele já tem um nome grande neste meio da televisão e é muito contratado para vários fins. Ele não conseguiu arranjar tempo, porque realmente é uma coisa que é necessário estar todos os dias, todas as manhãs com o Manuel, e durante a tarde é preciso também algumas tardes, e o Tomás não conseguia. Então, basicamente, ele contactou-me porque pensou e disse-me a mim, pessoalmente: Tiago, és a única pessoa a quem eu confio para isto, principalmente pela tua responsabilidade, porque já trabalhei contigo e nós já fizemos vários trabalhos juntos. E partiu daí a proposta e começámos a negociar, pronto, portanto, valores, como assim, porque é um trabalho muito bem pago, depende, não é? Mas normalmente é muito bem pago e as pessoas não têm sequer essa noção. O fotógrafo é um profissional muito bem pago e as pessoas têm que ter noção que, para ser bem pago, é preciso estar também no meio certo. Porque os fotógrafos, há muita gente, como em todas as artes, as pessoas vão ao desbarato, e é um grande problema que nós temos nas artes, que é as pessoas aceitarem vários trabalhos por testões, por nada, às vezes, pela própria publicidade. As pessoas dizem: ah, eu dou o teu contacto a outras pessoas e podes fazer mais trabalhos. Isso não dá em nada. É preciso ter muita, muita consciência sobre isso, porque muita gente sai de cursos de fotografia e de outros cursos, vídeo, pintura, etc. As pessoas principalmente designers, os designers sofrem muito neste mundo, porque as pessoas gostam de opinar, gostam de fazer tudo e mais alguma coisa, e querem tudo muito profissional, mas não pagam bem porque as pessoas, há muita gente a levar ao desbarato e a desvalorizar esse trabalho. E é um trabalho realmente que é muito bem pago se as pessoas disserem, ok, a fotografia tens que perceber que é uma coisa que é intemporal, vai ficar para sempre e é necessário valorizá-la em todos os aspectos, principalmente monetariamente, não é? Pronto, o que acontece foi que foi assim que eu entrei pela TVI e hoje estou aqui também graças a isso, não é? Estamos aqui os dois a conversar porque acabámos por nos conhecer assim. Tiago, vamos ter a possibilidade de perceber mais sobre esta tua profissão. Vamos dar agora uma pausa a essa conversa. Portanto, relembrar as pessoas que só se ligaram agora que estamos a falar com alguém que gere diariamente as redes sociais do melhor apresentador de televisão em Portugal, Manuel Luís Goxa. Nesta que é também uma profissão do futuro, o que é gerir redes sociais, e isso ele também vai explicar-nos já mais à frente. E se realmente se justifica ter alguém a gerir redes sociais? Que esta também é uma pergunta que as pessoas ainda não compreenderam. Mas porquê é que é preciso ter alguém a fazer a gestão de um Instagram? Que é uma coisa que nós em casa fazemos por lazer. Mas será que realmente se justifica pagar alguém para o fazer? Temos aqui alguém que melhor que outra pessoa pode neste momento falar sobre isto, porque está diariamente relacionado com esta profissão. Obrigado, Tiago, já vou falar mais contigo sobre esta profissão. E agora, falava com os outros comentadores sobre estas questões das redes sociais. Savelha, tu tens 2.000 seguidores, como dizias, nas redes sociais. Não é um número elevado, mas não é um número baixo. Portanto, estamos a falar de um número que é razoável e que já é preciso ter em conta que há alguma noção, há alguma atenção no que toca à tua conta. Eu diria que abaixo de 1.000 seguidores a conta é meramente desconhecida, não é? Portanto, abaixo dos 1.000 seguidores era a meta que eu diria que há atenção razoável sobre uma conta, até porque menos de 1.000 seguidores são as pessoas que essa pessoa conhece à sua volta. Não precisa de ser amigo, não precisa de se dar com elas, mas são as pessoas que conhece à sua volta. A partir dos 1.000 seguidores, eu diria que aquela conta, aquela pessoa já tem alguma atenção sobre ela e já há alguma vontade de ver o que é que essa pessoa publica. Tu, com 2.000 seguidores, tens a preocupação de publicar regularmente, tens a preocupação de publicar com alguma coerência, ou colocas as coisas que te apetece colocar nas horas que te apetece colocar? Tens alguma consideração, ou para ti as redes sociais são apenas ainda uma diversão? Ou que uso é que lhes dás? Antes de mais, isso eu tenho que agradecer um bocado ao Xarrua, porque o Xarrua, para além de ser gestor das redes sociais do Manuel Luís Goxa, também, pronto, foi ele que me deu um upgrade, por assim dizer, no Instagram, pelas fotos dele. E passei a tomar mais cuidado com isso, mas tendo em conta aquilo que tu disseste, sim, eu sou um bocado. Tenho um bocado esse cuidado. Peraí. Tenho um bocado esse cuidado por causa desta música, é incrível. Fico fascinado, só quero ouvi-la. Mas sim, sou um bocado. Tenho um bocado de rigor a publicar. Normalmente, em duas semanas, estou sempre a meter alguma coisa. Porque eu sou apologista de ter. Por exemplo, eu organizo muito o feed. Exatamente, quando se entra lá, pronto, vê se que o meu feed está organizado, eu tenho X dias para meter fotos, X horas para meter fotos, porque tu queres que as tuas publicações, tu queres que aquilo que tu publicas que tenha mais alcance, tu queres que as pessoas vejam, e é isso que é mais importante. Eu podia ser uma pessoa com 10.000 seguidores, mas ter 100 gostos ou 100 visualizações, o que seja, o que eu quero é o alcance e que as pessoas vejam o meu conteúdo, por assim dizer. E por isso é que eu tenho horas para publicar, publico mais, por exemplo, entre as 8 e as 9, porque é horas em que as pessoas não estão a trabalhar, ou as que estão a trabalhar estão na hora de jantar, têm mais alcance, e eu passo muito por isso, muito por criar um conteúdo mais apelativo. Por isso é que vou mais pela qualidade da publicação em si do que pelo resto. Ora bem, isto, como já perceberam, vai ser um bocadinho este jogo de passar microfone de um lado para o outro. Sabe, olha, aquilo que eu queria compreender é, tu, quando publicas nas redes sociais, e este alcance que tu dizes que queres ter, portanto queres aumentar o teu alcance, é porque queres divulgar alguma coisa. Neste caso, queres divulgar trabalho, queres divulgar-te enquanto pessoa que está disponível para trabalhar na área, por exemplo, quem sabe, da imagem. Portanto, há pessoas que querem efetivamente trabalhar na área da imagem, e é por isso que interessa que esse Instagram esteja trabalhado, esteja melhorado. Qual é efetivamente o teu interesse ao tentar chegar a mais pessoas? É mostrar o teu trabalho em que sentido? Portanto, não sei se percebeste esta execução. Aqui o seu microfone. isso passa muito mesmo por. Nem tanto pela uma questão de divulgar o meu trabalho, porque isso é sempre bom quereres divulgar o teu trabalho, para a questão de imagem, mas hoje em dia muitas das entrevistas de emprego que atualmente as pessoas vão, se tu reparares, estão muito com atenção também à tua rede social. Pena-te mesmo, se tu candidataste online a alguma coisa, pede o teu currículo e links das tuas redes sociais. Se calhar, não tanto para ver o teu aspecto, mas também para ver a maneira como te comportas socialmente na internet. Quanto a mim, o conteúdo que eu partilho, claro que o conteúdo que nós partilhamos é sempre para um público-alvo, como o conteúdo deste programa é para um público-alvo X, como o conteúdo que eu publico é para um público-alvo que eu quero atingir, nesse caso, porque ainda há cerca de, sei lá, 4, 5 meses tinha para aí 1.100 seguidores, 1.200, e tem vindo a crescer organicamente, e isso é... Eu acho que isso é o importante, é mesmo isso, mas é definir o público-alvo. Imagina, no meu caso é pelo projeto que eu faço e também mais pelo tipo de fotos que eu publico e tudo isso. Não, mas é verdade, tu disseste, é verdade. E este tipo de publicações que eu meto, tento sempre chegar a pessoas que têm o mesmo estilo de publicações que eu. Como é óbvio que o estilo de publicações que eu meto não vai atingir um público-alvo de pessoas que gostam de rock ou que gostam de, sei lá, de balé. Estás a entender? Tipo, essa é uma comparação um bocado parva, mas é um bocado isso. Então vou sempre de encontro a tentar atingir o público-alvo das pessoas que tenham gostos similares ao meu. Estás a entender? Obrigado. Eu se calhar pedia ao David para ir passando o telemóvel para outras pessoas, se quiseres, se estiveres cansado de filmar. Eu já sabia que estavas um bocadinho aí com dores nos braços, até porque ele queria dar um beijo à namorada e, portanto, está na hora de ele largar o comando. Ora bem, vai agora segurar a gravação do vídeo o Silvio. Relembra as pessoas que estamos em direto no Facebook, com um vídeo que está a mostrar aquilo que está a acontecer aqui em estúdio. Para chegar a esse vídeo, basta ir até facebook.com/radioqc ou então ir ao seu Facebook e escrever Rádio Quinta do Conde. Vai encontrar um vídeo em direto que mostra tudo aquilo que está a acontecer aqui em estúdio. Aldeire, é a tua vez de falar sobre este tema. Estamos a falar sobre redes sociais, estamos a falar essencialmente sobre para que é que servem as redes sociais, que uso é que lhes dás, quantos seguidores tens e se tens alguma meta que queres atingir nas redes sociais ou apenas as tens porque toda a gente as tem. Como é que olhas para este mundo? Antes de mais, queria dizer já bem-vindo aos convidados que ainda não tinha feito. E, sem dúvida, a fotografia é algo que eu gosto muito, sem dúvida. Ainda mais quando as nossas namoradas nos enviam aquelas fotos lindas, né? É algo único, sem dúvidas. Quanto a isso de seguidores, eu, por acaso, nas redes sociais tento manter a minha vida o mais privado possível, né? Porque é complicado e até se calhar é por isso que às vezes convém ter um profissional a cuidar dessas coisas, porque pode vazar muita informação nossa, nós nunca sabemos. Pões uma foto na internet, a foto fica para lá para sempre, então convém ser muito bem selecionada a foto que vai ser posta na internet, então eu sou muito cuidadoso nessa área. E que uso é que dás às tuas redes sociais? Quando não era solteiro, tu já sabes, agora comprometido, só resta mesmo falar com os amigos e coisas do género, né? Claro, porque senão é complicado. Aldeire, o Aldeire tomou uma decisão, não diria arrojada, mas tomou uma decisão para algumas pessoas que pode ser efetivamente estranha, ok? Que é, ele deixou de usar o Facebook, portanto, deixou de ir até essa rede social. Portanto, ele neste momento dá apenas uso a uma rede social, que é o Instagram. Isto começa a acontecer com algumas pessoas. Há fases, nas redes sociais há fases. Da mesma maneira que o i5 já foi a grande rede social, o Facebook também já foi a grande rede social. Há quem diga que neste momento o Facebook já não é a grande rede social, que é quem ocupa esse posto é mesmo o Instagram. Eu ia perguntar-te isso mesmo também, Aldeire. Se tu passaste por estas fases, passaste pela fase do i5, passaste pela fase do Facebook no seu auge, neste momento o Instagram, e nós que vivemos sempre neste mundo conseguimos perceber isto, está em grande naquilo que toca às redes sociais, está no seu auge, no seu pico, quase toda a gente tem Instagram, quase toda a gente tem interesse em ir até o Instagram. Neste momento é a rede social com mais importância. E porquê que decidiste então deixar o Facebook? Não o apagaste, mas deixaste de lá ir? Eu acho que o Facebook é como aquela ex-namorada que nós simplesmente deixamos de falar, nós não odiamos nem nada do género, simplesmente olha, está aí, quem sabe um dia deste, né, a gente volta, né? Tipo, está aí, tá a ver? Acho que é a mesma situação, porque eu não deixei de usar o Facebook deixou de ser útil, acho que é mais por aí, tá a ver? Porque o Instagram absorveu o Snapchat, absorveu quase o WhatsApp, um bocado, falta alguma coisa, mas absorveu o Facebook na totalidade. Então não há nenhuma utilidade que o Facebook tenha de especial que eu não consiga fazer no Instagram. Não há nada. Por exemplo, tu vais ver os Insta Stories do Facebook, são cópia do Instagram e são horríveis, nem dá para ver. Aquilo cola mais do que, sei lá, do que uma miúda chata que gosta de ti e tu não gostas. É coisa do género. É. Aquilo está sempre a encravar. Então eu decidi que era a melhor solução. Eu deixo lá. Há pessoas como tu que não usam, né? É útil para ver quando alguém faz aniversário, é muito útil. Porque, Ou seja, nós fazemos os diretos da rádio, portanto, de outra forma não chegaríamos lá, portanto, as pessoas que nos estão a ouvir do Facebook todos, este ali não percebe nada disto. Ora bem, o que é preciso dizer também? É preciso dizer que o Silvio também dá um uso particular às redes sociais. Aliás, é das pessoas que estão nesta mesa que eu diria que dá menos uso às redes sociais. Portanto, eu também queria a tua perspectiva. Queria também, em primeiro lugar, exato, que fizesse isto no microfone. E queria que nos explicasses tu, porque é que és o que dá menos uso às redes sociais, de que forma é que olhas para elas, porque eu sei que olhas de uma forma também particular, e qual é o futuro das redes sociais. Eu sei que também tens uma opinião sobre isto. Qual é o futuro das redes sociais? Será que as redes sociais são uma fase? É a pergunta que eu te deixo. Olha, começando por responder então à, não digo à tua pergunta, mas à afirmação em relação ao meu uso das redes sociais. É verdade que eu não sou de todo dos maiores utilizadores de redes sociais. Utilizo muito o Instagram, não na minha conta, pronto, mas gosto de utilizar. Utilizo o Facebook principalmente como uma ferramenta de trabalho, porque eu sou estudante, né? E eu sou um estudante num curso que dura 6 anos e eu vou precisar, obrigatoriamente, de utilizar o Facebook para o resto quase da minha vida, porque apesar de eu também não gostar muito do Facebook, como o Aldair referiu, existem imensas coisas que o Facebook já não... Não é que não tenha, mas que esteja melhorado no Instagram. E eu acho que continua a ser útil porque é uma forma também de divulgar determinadas coisas que tu no Instagram ainda não consegues fazer. Eu, por exemplo, estando portanto, no curso de medicina, é importante ir vendo determinadas páginas em que consigo publicar artigos, livros e coisas que no Instagram é impossível eu conseguir ter acesso. Em relação ao Instagram, eu gosto de utilizar, não sou de todo, eu sou um pouco... Como é que eu ia dizer? Sou quase contra o Instagram, é verdade. Sou totalmente de acordo contra a nova, portanto, quase, não é política, mas aquilo que vai ser atualmente implementado no Canadá, que é a questão de não ver os likes. A única pessoa que consegue ter acesso aos likes é o próprio utilizador da conta. Epá, eu sou totalmente de acordo com isso, porque, infelizmente, atualmente dá-se muita importância à quantidade e não à qualidade da imagem, especialmente tendo aqui um fotógrafo profissional. Acho que ele próprio deve ser de acordo com isto, porque a partir de agora tu vais ter um particular interesse em escolher o que é aquilo que é bom. Tu vais querer ter aquilo que é bom e não aquilo que incentiva as pessoas a meterem like. Porque é assim, e eu sinceramente não vejo a vantagem dos likes. Os likes eram sinceramente mais importantes para pessoas como os influencers e tudo mais, porque tinham uma determinada meta, não sei o quê, as pessoas iam lá, mas sinceramente até acho que nem eles vão ser propriamente prejudicados. Desde que eles mantenham a qualidade, que as pessoas continuem a gostar dos conteúdos, eles não vão perder o interesse por parte das pessoas. Se isto é uma fase, eu não acho que isto vai ser uma fase. Cada vez vai talvez sendo melhorado, as coisas vão sendo melhoradas, vão havendo upgrades nas coisas. Tal como tu referias, o Wi-Fi já foi a principal ou das principais. Eu lembro. Sem Wi-Fi não vais a nada. Neste caso é Wi-Fi. Não, High Five, desculpa, epá, desculpa, não, High Five, epá, agora estava. Epá, foi. O High Five, o Twitter, que cá em Portugal não teve próprio, não tem grande dimensão, talvez mais na América e no Brasil. Mas não acho que seja uma fase. As redes sociais vão continuar a existir. Epá, esta música aqui é claramente é uma maravilha. Mas pronto. E temos, por exemplo, eu acho que o próprio YouTube não considera uma rede social, mas já começa a ter um papel quase como uma rede social. O YouTube é uma forma de divulgar a vida das pessoas, cada vez mais. Antigamente não era tanto, mas atualmente já é. Tens os bloggers, o exemplo que nós já fomos falando. O YouTuber, claro que não sou contra. Agora o Instagram, a forma como as coisas estão construídas, sou contra. Mas pronto, acho que é o que é. E talvez daqui a uns anos já não tenhamos Instagram, tenhamos uma rede social que permita muito mais coisas que não estão disponíveis agora. E é isto. Ora bem, demos uma primeira volta sobre redes sociais. Dizer que já começámos a ouvir a música que passa lá do outro lado, independentemente se gostam ou não, vamos ter que a ouvir. Relembrar às pessoas que estamos na Feira Festa da Quinta do Conde. Há pessoas que só se ligaram agora, eu tenho a certeza absoluta, até porque eu estou minuto a minuto a partilhar isto em vários grupos, e portanto eu sei que há pessoas que estão a ligar-se pela primeira vez e há outras que estão só a ouvir através da rádio, porque há um forte público da nossa rádio que ainda só nos ouve através do site e que não ouve através do Facebook, como há aliás um grande público que só ouve através do Facebook e que se recusa a ouvir só através da rádio. Portanto, e como temos estes dois públicos, eu hoje estou a fazer esta questão de termos dois microfones para podermos chegar a esses dois públicos da forma que chegamos sempre à quarta-feira à noite no Rádio Solta. Portanto, estamos em direto na Feira Festa e pode vir até aqui visitar-nos. Portanto, eu gostaria muito que as pessoas estivessem aqui à nossa frente, que isto é que faz com que nós tenhamos a obrigação de fazer um grande programa. O Aldeir vai fazer aquilo que você aí em casa pode fazer, é vir até aqui e fazer isto. Portanto, ele está a fazer exatamente isso. O que você aí em casa deve fazer é estar daquele lado, à nossa espera e a ouvir-nos a fazer este programa. É para si que fazemos este programa e, portanto, a sua presença seria fundamental. Portanto, venha até aqui se houver essa possibilidade. Se não, fique apenas desse lado, que também já é uma ótima companhia. Tiago, vou voltar a ti. É a segunda ronda de conversa sobre as redes sociais. O que tu me dizias é que, portanto, há uma mudança na tua vida. Desculpa. Tu começas como fotógrafo de casamentos e acabas por chegar a gestor de redes sociais. Portanto, fotógrafo de casamentos e outros tipos de eventos. E acabas por chegar a gestor de redes sociais. Esta é uma profissão que muitas pessoas ainda não compreenderam. E é normal que ainda não tenham compreendido, porque se fala muito pouco delas, fala-se muito pouco da profissão de gestão de redes sociais. Aquilo que eu te ia perguntar é: o que é um gestor de redes sociais? A bem dizer, o que é que um gestor de redes sociais faz? Basicamente é isto. Antes de falar sobre o que é um gestor de redes sociais, eu quero frisar aqui uma coisa, que é: independentemente de eu estar a fazer isto, eu não concordo com as redes sociais. Eu sou anti-redes sociais. É uma coisa engraçada que eu também, pronto, apesar de gostar das redes sociais no sentido de partilhar o meu trabalho, mas é para isso que eu utilizo as redes sociais. Não é porque eu adoro as redes sociais. E, aliás, acho que é uma perda de tempo muito grande das pessoas. E digo isto do fundo do coração: não façam isso. Não percam tempo a olhar para as redes sociais. Pá, convivem, estejam com as pessoas, porque aquilo não interessa para nada. Aquilo, na realidade, só estão a ver coisas das vidas dos outros e isso não interessa para absolutamente nada. Só de estar a trabalhar nisso, isto é a minha forma de ver. Quando eu lembro-me de estar a discutir contigo, discutir de uma maneira muito saudável, quando esta política dos gostos podia ser banida, para mim foi: epá, isto é brutal. Isto para mim é uma... Bem, é uma coisa belíssima, porque, independentemente de tudo, se as pessoas realmente gostam das coisas, não é pelo número, não é? Não deviam estar a olhar para números, deviam estar a olhar pela qualidade das coisas. Não devia de ser por virem lá 200 mil likes, 10 mil likes, que deviam passar a gostar daquilo. Não é isso que faz as pessoas importantes. O que faz as pessoas importantes é realmente estar lá um bom conteúdo, transmitir uma boa mensagem, uma boa imagem e ponto final, mais nada. Pronto, é isso. Voltando... Deixa-me só comentar isto. Não deixa de ser uma afirmação honesta e sincera da parte do Tiago, de alguém que gera redes sociais diariamente, mas que compreende que as redes sociais não são uma verdade inquestionável. E isto para dizer também o quê? Há pessoas que vivem tanto das redes sociais que têm duas vidas: uma, a sua vida real, e outra, a sua vida nas redes sociais. E a vida que têm nas redes sociais é a parte bonita da vida delas, se calhar até não existe. Isto é preciso dizer, e nós trabalhamos em redes sociais diariamente, sabemos isto melhor que ninguém. As próprias relações que as pessoas têm no Instagram, portanto, a forma como as pessoas se dão e se comportam no Instagram não é a forma como as pessoas se comportam na vida real. Portanto, aquilo que nós estamos a ver é a parte bonita daquelas pessoas e nunca a parte feia, nunca a parte má. É rara a personalidade que surge no Instagram sem maquilhagem. Desculpa, é verdade. Eu estou a adorar estar aqui. Estás a ouvir esta música. Estar a ouvir esta música ao mesmo tempo e isto é... Estamos a falar de coisas tão sérias, mas é normal. Isto é bonito, isto é engraçado. Mas era como eu estava a dizer, é rara a personalidade que surge em público no Instagram sem maquilhagem, por exemplo. Isto sim é aparecer da sua forma natural, da sua forma real, porque as pessoas não acordam maquilhadas, como nós sabemos. Portanto, é rara a personalidade que faz isto. Tiago, agora sim, o que é o trabalho dos gestores de redes sociais? Bem, eu na realidade, como estou a trabalhar com mais uma pessoa, a gerir à distância, que é o Tomás, não é? O Tomás, independentemente de não ter conseguido fazer o trabalho pela totalidade, está comigo, não é? Não é uma questão de ajudar ou desajudar, é estamos os dois a fazer exatamente o mesmo. Eu peço-lhe opiniões, ele pede-me a mim, estamos os dois a gerir o mesmo, não é? Não, pronto, estamos a fazer exatamente aquilo que o Manuel não faria pela rede social dele. Gerir uma rede social é, não é nada mais nem nada menos que estar a preocupar-nos, é o trabalho de preocupar-nos e fazer com que a pessoa dona, não é, cara da rede social, seja marca, seja o que for, não se preocupe. É isto, é postar às horas certas, para ver mais público, é ir buscar imagens, é fazer um bom copy. É importante E também frisar esta parte, como é óbvio, que é, as pessoas esquecem-se desses pequenos pormenores, que é saber falar das coisas a sério e no momento certo. Porque nós podemos dizer uma coisa errada, no momento errado, e pode ser fatal. Nas redes sociais, independentemente do tamanho que tenha. Porque, e isto é uma coisa, por acaso, que eu gostava de estar aqui a dizer, que é... Eu antes de estar nas redes sociais do, antes de estar no Instagram do Manuel, eu olhava para muitos Instagrams e eu pensava assim, ok, estas pessoas não sequer não têm, nem sequer têm noção do número de pessoas que estão a seguir, porque as pessoas muitas vezes dão a sua opinião, e tu sabes disto, uma pessoa que se forma em jornalismo não pode dar a sua opinião, tu não podes ter uma opinião sobre tudo, porque se tu estás com muita gente a ouvir a tua opinião, a tua voz, elas acreditam naquilo que tu dizes, e se tu dizes uma coisa errada, é preciso ter muita, muita, muita precaução em relação a isso. Só acrescentar uma ideia, eu acho que o mais difícil do trabalho de gestão de redes sociais, mais uma vez para aqueles que não sabem, é também a minha profissão, acho que o mais difícil do trabalho de gestão de redes sociais é tu pensares como a pessoa ou a empresa que tu estás a representar. Eu quando falo de uma pessoa que estou a representar, eu tenho que pensar como ela e pensar que ela estaria a dizer aquilo naquele exatamente daquela forma. Eu acho que isso é o mais difícil de gerir as redes sociais. Principalmente de uma pessoa como o Manuel, que é uma pessoa, bem, é extremo o culto que ele é, independentemente de, eu ouço muitas vezes o Manuel a falar e eu não vou chegar a casa e engolir um dicionário com aquela conversa em inglês, porque às vezes sinto aquela vergonha do género, ok, ele diz coisas que eu estou anos-luz disso ainda, é uma cultura imensa e acompanhá-la é muito difícil, as pessoas não têm qualquer noção disso, dele e de outras pessoas, outras figuras públicas que ainda existem, tem uma cultura imensa. Eu limito-me a ouvir e aprender com ele, e acho que é essa interação e criar essa amizade, porque o gestor de redes sociais também é preciso conhecer bem a marca, é preciso conhecer bem a pessoa para quem estamos a trabalhar. Para quê? Para podermos explicar ou dizer as coisas da maneira como ele podia dizer, como essa marca podia expor as coisas. Por exemplo, a Ferrari tem uma rede social, não é? Tem um Instagram. Como é que a Ferrari podia transmitir algo? É preciso, as pessoas que estão lá a trabalhar precisam de saber tudo sobre a marca, precisam de conhecer bem quem formou, quem realmente gera aquilo, para falar como eles. Pronto, acho que um gestor de redes sociais é isto, é basicamente camuflarmos um bocadinho o nosso ser, a nossa pessoa, durante aqueles pedaços, aqueles bocados, aqueles momentos, e transformarmos naquela marca, naquela entidade e pensar como ela e fazer aquilo que eles fazem diariamente ou o que é que seja. Continuamos numa conversa muito interessante sobre redes sociais, e como estão sempre a entrar pessoas, eu acho que é sempre preciso lembrar disto que temos aqui, e até porque ele vai dizer Manuel, e algumas pessoas que podem estar a ligar agora podem até nem estar a perceber que Manuel é que estamos a falar. Estamos a falar do maior apresentador de televisão de Portugal, Manuel Luís Goxa, e o Tiago é há cerca de 2 meses para cá, não é? O gestor de redes sociais do Manuel Luís Goxa, uma pessoa que acompanha diariamente aquela personalidade, que tem que pensar como ela, que tem que falar como ela e que tem que representá-lo naquilo que é a sua conta de Instagram. Portanto, isto é também uma conversa que vamos continuar a ter já de seguida. Eu perguntava-te aquilo que perguntei um bocadinho aqui ao Silvio também, Luís, que é a questão do qual é o futuro das redes sociais, porque é assim, há redes sociais que entretanto já terminaram, deixa já de dizer olá, estão aqui pessoas a ouvir-nos. Que era aquilo que eu pedi também. Portanto, dizer-lhes olá e que estão aqui a ver-nos a trabalhar. Portanto, por isso, aquilo que eu disse era qual é o futuro das redes sociais? Até porque nós vimos o Facebook no seu auge e já estamos a vê-lo um bocadinho mais descaído, não é? Mais naquilo que é uma fase mais morta. Já vimos o i5 no seu auge e, entretanto, já o vimos mesmo morrer. Qual é, efetivamente, o futuro das redes sociais e desta rede social em questão, que é o Instagram, que é, neste momento, a grande rede social? Portanto, qual é o futuro das redes, se elas alguma vez vão perder importância? Eu acho que, esta é a minha opinião, depois de termos conhecido o mundo com redes sociais, nunca mais vai existir um mundo sem redes sociais. Eu acho que é muito difícil um mundo sem redes sociais a partir de agora. Isto é a minha opinião, pessoal. Não sei se concordas ou não. Vamos embora, Henrique, não vamos parar não, senão a gente arrepesca esse ventinho aí. Pois, não ligaste o micro. Isto é difícil fazer esta gestão. Pois, estás a falhar, perdeste o treino, perdeste o treino. Esta música sempre fantástica de fundo. Continuando. Sim, eu acho que depois de conhecer o mundo sem, com redes sociais é muito difícil deixarmos de ligar um bocado à parte da imagem, porque a partir de apesar de tudo, de falarmos mal das redes sociais, de gostar ou não gostar, todos nós vivemos um pouco para as redes sociais, porque se nós não vêssemos para as redes sociais, nem sequer as criávamos, não tínhamos fotos, não tínhamos nada, e todos nós vivemos um bocado à base disso. Então é muito difícil deixar de existir redes sociais. Noutro ponto, tu estás a falar, por exemplo, dos ciclos das redes sociais, por exemplo, o Facebook já foi muito grande e agora baixou um bocado, por exemplo, já não vês aquela... Quer dizer, aquela aula tão grande à volta de, por exemplo, dos youtubers, porque o YouTube desceu um bocado também. Não sou nada quase por causa da música. Mas tens que ver um bocado a parte, eu vejo um bocado a parte corporativa por trás, porque se fores a ver o Instagram pertence ao Facebook, está comprado pelo Facebook. Ou seja, o Facebook perde de um lado, mas continua a ganhar do outro. E é isso que nós temos que ver, é que vai haver sempre, isto é que tipo um ciclo económico, vai sempre haver redes sociais maiores, com mais destaque, redes sociais. Por exemplo, o Twitter já deu boa, já teve com o maior destaque cá em Portugal e tudo isso, mas eu acho que o Instagram em si, da forma que tem vindo a ser melhorado e com o público cada vez mais aberto, eu acho que cada vez mais vai ter uma importância maior, até surgir se calhar algo melhor, mas vai ser um bocado difícil superar, como o Aldo irá bocado disso, uma rede social que engloba quase 4 redes sociais, que é o Snapchat, o WhatsApp, o Facebook, engloba quase tudo. Ou seja, criou-se ali quase um colosso das redes sociais, vai ser um bocado difícil de bater. Até o próprio YouTube já está a perder em valorização face ao IGTV. Estás a ver? Por isso eu acho que é muito importante. E agora tenho uma pergunta também para ti, que era, tu estavas a dizer, tipo, fazer... Eu percebi isso, tens que... Tem noção para o público que estás a falar e tens de pensar como a pessoa que estás a representar. Imagina, tu para ti é fácil pensares, tipo, imagina, o público, pô, no teu caso, que fizeres as redes sociais da Maria, tipo, não é o mesmo público, se calhar, com o do Manuel Lisboa, estás a ver? Como é que tu pensas da mesma maneira que ela, estás a ver? Eu vou-te dizer uma coisa, isso é uma ótima questão. Podes não ter noção, mas isso é uma ótima questão. Porquê? Porque isto leva-nos àquilo que eu e o Tiago muitas vezes falamos um com o outro, que é, o nosso trabalho só é possível porque nós temos cumplicidade com as pessoas que representamos. Porque tanto eu quanto o Tiago nos damos bem com as pessoas que representamos, porque estamos próximos, neste caso ele está muito próximo do Manuel e se dá muito bem com ele e consegue perceber aquilo que ele vai dizer logo a seguir. E eu do meu lado é igual. Eu com a Maria já consigo adivinhar aquilo que ela vai dizer, já consigo prever que respostas é que ela vai dar a determinadas questões. E isto cria-se esta cumplicidade. Eu acho que é impossível tu gerires as redes de uma empresa ou de uma pessoa se tu não tiveres relação próxima com ela. Acho que é impossível. Agora, como é que eu trabalho para aquele determinado público? O Instagram permite-nos chegar a determinadas estatísticas. Portanto, eu sei qual é o meu público. Eu sei se o meu público é mais mulheres, se o meu público são mais homens, é determinada idade ou não. Eu consigo perceber isso e tu sabes isso. E isso permite-me pensar um bocadinho agora. As redes sociais são tão imprevisíveis ao ponto de... Agora sim, está-se a ouvir muito melhor. As redes sociais são tão imprevisíveis ao ponto de eu poder colocar uma coisa, portanto uma fotografia, e eu achar que ela vai render imenso e vai ser um sucesso e ela não render nada. Ou outra coisa que eu coloco e que eu não dou nada por ela e que eu penso efetivamente, olha, isto não vai render tanto e é brutal. Portanto, eu tenho casos desses. O Tiago está a abanar a cabeça e sabe que é verdade. Há fotografias que eu já tirei, que posto, não é? Ou que coloco, e que eu dizia, olha, esta não é a minha foto preferida, de longe é aquilo que é a minha melhor fotografia. E rende imenso, portanto, rende imensos likes, é muito partilhada. E depois tem outras coisas que eu tenho muita crença nelas e que eu acho que vão chegar muito longe e que depois não têm a expressão que eu esperava. Portanto, isto só para dizer que as redes sociais são muito imprevisíveis e isto é a grande dificuldade do nosso trabalho. Ou uma das grandes dificuldades. Não, mas é isso que eu queria dizer também, é muito imprevisível a hora boa, porque independentemente de nós colocarmos a uma X hora, não é? Porque nós temos sempre horas estipuladas, independentemente disso, não existe, é incógnito quando, porque há dias em que as pessoas veem mais, há dias em que o Instagram partilha mais do Explorer, ou aparece, porque tem tudo a ver com o algoritmo do Instagram, e é um problema que nós gestores temos também, porque é desmotivante às vezes algumas publicações terem muitos likes ou muita interação ou muito engagement, não é? E depois outros que nós achávamos que iam ter muito mais power não têm tanto. é um bocadinho fazer o trabalho do adivinho, não é? É nós lançarmos e dizer, opa, eu acho que isto vai funcionar, eu acho que isto não vai. Eu no outro dia, por exemplo, partilhei uma foto de um sapato. Simplesmente a foto de um sapato, antes do início de uma gala, portanto era o sapato que a apresentadora ia utilizar nessa mesma gala. E quando eu vou dar conta, a foto tinha montes de interações, montes de respostas, já estava a ser reencaminhada quase para 1000 pessoas, acabada de colocar, ou seja, eu tinha colocado a fotografia dos sapatos, passado 5 minutos a fotografia tinha chegado a mais de 1000 pessoas reencaminhada. Significava que 1000 pessoas tinham reencaminhado essa fotografia para outras. Ou seja, eu nunca pensei que aquela fotografia tivesse aquele impacto, porque não dava nada para ela, era uma fotografia de apenas de um sapato. E há outra coisa que a mim me deixa muito frustrado, eu gostava também de abordar este assunto, antes de passar depois a palavra aos comentadores, contigo, que é, Tiago, o facto de nos roubarem trabalho. Isto, eu sei que isto tira do sério, a mim tira-me do sério, porque nós, qualquer pessoa fica... não estás a ouvir, espera aí. Até porque eu tinha que passar o microfone, deixa-me só terminar. Porquê? Porque isto é o nosso trabalho, as pessoas não compreendem que isto é um trabalho que requer esforço, que requer criatividade, porque não é só tirar uma fotografia, tu não estás aqui a não tirar uma fotografia e coloco. Há todo um trabalho de criatividade por trás. As pessoas ainda não compreendem isto e nós somos desrespeitados nesta profissão, principalmente pela imprensa, que nos rouba diariamente muitas fotografias para utilizar em capas de artigos, em capas até de revistas, em capas até de jornais. Roubam-nos este trabalho que não tem crédito, que não é creditado e que acaba por lhes render lucro. Portanto, rende-lhes lucro a eles. A nós é roubado, não nos rende absolutamente nada. Isto tira-me do sério, mas tenho um certo gozo em, ao fim de semana, ir ver as revistas e esta fotografia é minha, aquela é minha, etc. Isto dá-me gozo. Eu queria perceber como é que é contigo, porque eu sei que a ti também te roubam, inclusive é páginas de fãs, são, isto é aos milhares, não é? Mas a imprensa a mim tira-me muito do sério, porque depois lucra com isto. As páginas de fãs não lucram, portanto, não lucram em termos financeiros. Que opinião é que tens sobre isto? E se calhar as pessoas não pensam isto. Eles estavam aqui a olhar para mim e não pensam estas questões. É engraçado estar a dizer isso, porque eu passei uma vida inteira como fotógrafo a falar sobre isso. Sobre direitos autorais e o que é que se podia fazer. Porque não é só aqui. Já não vamos ter nome. Pronto, ele acabou de dizer que... eu estou a ouvir muita coisa ao mesmo tempo. Ele acabou de dizer, ainda há bocado, que... ele tem o melhor riso de sempre, meu. Ele tem o melhor riso de sempre. É o Aldair. Aldair. Ele tem o melhor riso de sempre. Parece que sabe, mas não é ele, é verdade. Pronto, basicamente... Eu já me esqueci o que é que ia dizer com isto. Mas ele tinha acabado de dizer, mais ou menos, que... Pronto, passou-me ao lado. Pronto, mas o que eu queria dizer é que... Sim, eu sei o que é que estava a dizer, eu não me lembro o que é que ele tinha dito. Eu tinha que isso baixo da língua, percebes? Pronto, basicamente, eu passei uma vida inteira a lutar contra isso e é inevitável... Ah, já sei o que é que ele disse. Basicamente, ele disse que... Assim que tu metes uma fotografia na internet, esquece, deixa de ser tua, percebes? Porque a própria internet, e tu falaste isso há pouco tempo também, a rádio também compra esses direitos, independentemente de... pode pôr qualquer música que não sofre nada. A internet é a mesma coisa. A internet, assim que tu assinas, como aceitas todas essas regras, que assim que tu pões uma fotografia na internet, seja o que for, as pessoas podem fazer o que quiserem, podem cortá-la, podem fazer o que quiserem, podem usá-la para que fim for e não são processadas. E as pessoas esquecem-se disto. Como aquela questão do não podes fotografar porque eu tenho direitos. Não, tu não tens direitos nenhuns, porque tu vais aos Estados Unidos, vais a qualquer sítio ou qualquer país no estrangeiro, tu fotografas as pessoas na rua e ninguém chega ao pé de ti e diz: tu não pediste autorização. Aqui em Portugal dizem isso e é uma mentira, isso é um mito muito grande. Mas pronto, basicamente para te dizer que, para responder também, que os direitos de autor não existem na internet. Assim que tu pões uma fotografia no Instagram, deixa de ser tua. Percebes? Por isso é que eles podem fazer isso e ninguém lhes cai em cima, percebes? É um problema muito grande, mas nós vamos ter que sofrer sempre com isso. Espera, eu não disse ainda o que é que eu sinto sobre isso. Epá, é revoltante. Quer dizer, uma pessoa trabalha imenso para fazer uma fotografia e acaba por passar por aquilo tudo e não recebes créditos, não recebes... Epá, é injusto, é ingrato, não recebes dinheiro nenhum com isso porque é o nosso trabalho. Nós sofremos para fazer aquilo. As pessoas pensam que não, mas tirar uma fotografia não é só chegar lá, principalmente nestes meios, porque tirar uma fotografia naquele momento é stress, é muita coisa a acontecer, e se não apanhares aquele momento, chegam-se ao pé e dizem assim: "Tu, mas não apanhaste porquê? Não estavas aqui?" Pronto, e é isto que nós acabamos por sofrer. E aqueles gajos, eles, não é? Chegam lá, atiram-te a fotografia, usam e abusam dela. O facto das pessoas não perceberem o nosso trabalho é que nós tiramos uma fotografia, aquela fotografia fica lá para sempre. Até a pessoa apagar, aquela fotografia fica lá. Portanto, nós temos várias possibilidades. Temos a possibilidade de pôr uma fotografia que, passado 24 horas, desaparece. Ou então temos a possibilidade de colocar uma fotografia que só desaparece quando eu a apagar. E, portanto, ela vai para sempre estar lá. Sempre que as pessoas forem ao meu perfil, forem à procura daquela fotografia, ela vai lá estar. E é por isso que é importante que aquela fotografia esteja bem. E é por isso que ele diz que nós sofremos imenso para chegar a essa fotografia. Porque as pessoas acham que é chegar, tirar, colocar o dedo e tirar. Não, há toda uma definição de como é que podemos tirar o melhor partido da máquina. Isto também é preciso perceber, porque a máquina também tem definições e nós temos que saber ajustá-las para o tipo de fotografia que queremos tirar, no tipo de ambiente que temos. E também é preciso perceber isto. E temos lá às vezes dezenas de pessoas à nossa volta que não nos deixam estar no sítio certo para tirar a fotografia. Isto é importante dizer, porque já me chateei com muita gente lá dentro. E tu também... Não é? Nós queremos tirar uma fotografia e passam à nossa frente, desvalorizam muito o nosso trabalho lá dentro. Independentemente de ser pago pela própria empresa, ninguém lhes chama a atenção a dizer assim: "Olha, vocês têm que respeitá-los, não podem fazer isto e não sei o quê." Não, as pessoas não querem saber. Isto é verdade. Porquê? Porque as pessoas não compreendem mesmo esta profissão, e é por isso que eu acho que é importante falar dela. E nem as pessoas que estão próximas desta profissão diariamente a conseguem compreender. E portanto, como é que, se as pessoas que estão próximas não a compreendem, como é que as que estão de fora podem conseguir? Nós estamos em cima do nosso intervalo, já sabe aí em casa que pode ouvir-nos através do site www.radioqc.com, mas nós agora vamos para intervalo. Aqui no Facebook vamos continuar a conversa, mas para quem está a ouvir-nos na rádio vamos ter que fazer esta pausa que já começou. Portanto, fico por aí, até já. Ora bem, já cá estamos para continuarmos o nosso programa. Não estamos em direto no Facebook, aliás, estamos, mas não estamos com aquilo que está efetivamente a acontecer aqui no nosso stand na Feira Festa da Quinta do Conde. Agora sim, já me ouço um bocadinho melhor, já posso falar livremente, já posso falar sem ter dois microfones. Reconheço que é mais difícil do que fazer o programa em estúdio. No entanto, dá muito mais gozo. Porquê? Porque estamos muito próximos das pessoas. As pessoas vão passando aqui à nossa frente e nós vamos falando para elas, no fundo. Apesar de ainda não terem aqui parado muitas pessoas, eu acho que estão com alguma vergonha. Nem anos anteriores elas vão parando. Em anos anteriores elas vão parando. Aliás, nós já tivemos anos em que falámos com pessoas no terreno, que é aquilo que o Aldeir está a fazer no Facebook, mas que é difícil nós fazermos agora, porque estamos a usar esse mesmo microfone para estar no Facebook. Portanto, é pena não termos aqui a possibilidade de ter a nossa webcam a transmitir em direto para o Facebook. Estamos a ter uma conversa muito interessante com Tiago Charrua, gestor de redes sociais de Manuel Luís Gosta, o grande apresentador de televisão em Portugal. Eu diria que é o maior. E se eu perguntar ao Tiago, ele vai dizer-me o mesmo, acho eu. Estamos a falar de uma grande figura nacional. O Tiago tem que falar, pensar como ele. Não é nada fácil. Sávelho, eu perguntava-te uma coisa. Tu vieste a trabalhar no ramo das redes sociais? Tu vieste a trabalhar nesta profissão? Poxa, começa logo a música estridente, ao máximo. Se me via a trabalhar no mundo das redes sociais, via, se calhar, não como gestor, não via a gerir a rede social de alguém. A minha, às vezes, por vezes, é um bocado... A minha, por vezes, às vezes é um bocado complicado, porque... Epá, é muitas as interações já, e sinto que não dava a confiar a alguém. Estás a ver a minha rede social? Também não sou uma pessoa que tem 100 mil seguidores, ou 200 mil seguidores, se calhar com uma gosta. E isso tornava-se mais complicado. Mas vim-me a trabalhar nas redes sociais, se calhar a criar outro tipo de conteúdos nas redes sociais. Se calhar mais, por exemplo, mais virado, no caso do Instagram, mais para a IGTV. Alguma coisa mais relacionada mesmo com a imagem em si e vídeo do que tanto gerir a rede social de alguém. Acho que me via mais nesse ponto. Ao lado do Luís Salvelha está André Antunes. André, eu estou a explicar porque é que tu fizeste um passo de espera, porque estou atento àquilo que o Aldir está a fazer na rua. Eu tenho que estar a perceber o que é que ele está a fazer. André Antunes, acaba de se juntar a nós. André Antunes não conhece o Tiago Charrua. Tiago Charrua não conhece o André Antunes. Vão passar a conhecer-se a partir de agora. Já conheces o Saveira? Já, fala lá. É só para ver se é esse o microfone, fala. Um, dois. Fala, é isso mesmo. Ora bem, André Antunes, não conhecias o Tiago, mas já conhecias o Saveira. O que é que há para dizer sobre Tiago Charrua? Estamos a falar de um... Atenção que estamos em direto já. Estamos a falar de gestor de redes de Manuel Lisgocha e que hoje está aqui connosco para falar um bocadinho também sobre o que é o mundo das redes sociais, que faz todo o sentido, cada vez mais faz sentido falarmos sobre isto. Apresentar para as pessoas que nos estão a ver através do Facebook o André Antunes, que já se juntou a nós. Ele que é das pessoas mais adoradas em termos de comentadores do nosso programa. Tem uma grande fã que é a Wanda Dias, que aliás só ouve o nosso programa por causa do André. Muito obrigado. André, bem-vindo ao Rédia Solta de hoje. Eu acho que tu já cá estiveste no Rédia Solta na Feira Festa. Sabes que é uma loucura, sabes que é muito complicado, mas é muito divertido também. Portanto, seja bem-vindo ao nosso programa e queria que começasse a dar já o teu contributo sobre redes sociais, dizendo que uso é que lhes dás, que impacto é que tu sentes que tens nas redes sociais, ou se achas que apenas as tens porque, por lazer, porque gostas de ver as coisas dos outros e não olhas para elas como, com outra finalidade. Gostava que falasse um bocadinho sobre isso, André. Ora, boa noite aos nossos ouvintes da RQC, boa noite também à Feira Festa e boa noite aos colegas de painel que hoje estão aqui na RQC. Vocês estão aqui com umas brincadeiras? Aí os dois. Ah, muito bem. Boa noite também a quem nos está a ver através do Facebook. Filipe, eu peço desculpa, confesso que tive alguma dificuldade em compreender a tua questão porque não tenho os fones. O que eu te perguntava é, que uso é que dás às redes sociais e que impacto é que sentes que tens nas redes sociais também? Ok. O uso que eu dou às redes sociais é o uso normal, portanto, que hoje em dia um cidadão comum dá. Portanto, as redes sociais têm vindo a ganhar uma utilidade muito grande e ao mesmo tempo têm também ganho alguma inutilidade e as pessoas acabam por transformar-se de inutilidade em utilidade. Portanto, usam aquilo para nada, no fundo. E eu vou um bocadinho dentro dessa onda popular de usar as redes sociais, não só o Facebook como o Instagram, são as únicas redes sociais que eu uso. Não sei se considero o YouTube uma rede social também, portanto também, então nesse caso também sou um frequentador assíduo. O uso que eu lhes dou e de que forma é que eu influencio as redes sociais ou presencio as redes sociais, posso dizer que é mais através da associação que hoje presido e onde estou incutido, uso mais para trabalhar, no fundo para trabalhar. Ora bem, falávamos também sobre... sobre a forma como o David vai precisar do telemóvel. Portanto, é preciso dizer que o direto que está neste momento a acontecer no Facebook vai terminar, vai começar outro a seguir, portanto não se preocupe. No entanto, antes de desligares, dizer às pessoas que podem ouvir-nos em radioqc.com ou então vá ao Google, escreva Rádio Quinta do Conde, carregue e vai aparecer uma nova forma de nos poder ouvir. Portanto, não deixe de ouvir esta conversa que é muito importante sobre redes sociais, sobretudo aquilo que é esta nova dinâmica do mundo digital. Obrigado a todos aqueles que estiveram connosco e fiquem à espera do novo direto que vai acontecer já a seguir. Obrigado. Ora bem, continuamos então em direto na nossa rádio, no nosso site, da nossa rádio. É a vez do Silvio também nos falar sobre as pessoas que acompanham nas redes sociais. Portanto, esta é a pergunta que vai calhar a todos agora. Ou se calhar não faço ao Silvio, porque o Silvio agora vai estar ocupado a fazer o direto. Vou fazer ao Aldair. Aldair, que pessoas é que tu acompanhas nas redes sociais? Ou seja, como é que tu fazes o teu dia-a-dia enquanto visitante de redes sociais? Que pessoas é que acompanhas? Que contas é que tu gostas de acompanhar? Que coisas é que tu gostas de ver? Era um bocadinho esta a questão que eu te fazia. Sem dúvida, eu normalmente acompanho, como sou muito ligado ao rap ou hip-hop, acompanho muitos cantores americanos, por assim, e também clubes de futebol, vê as transferências, rumores, coisas do género, e NBA também, e agora estamos aí com a final dos Raptors e dos Warriors, tenho acompanhado muito. Normalmente procuro mais, diria que não são páginas pessoais de pessoas na internet, mas são páginas criadas por outras pessoas que falam sobre diversos temas, porque seguir só uma pessoa assim eu ia me sentir como se eu fosse um stalker, e eu acho meio estranho, então eu procuro mais conteúdo do que procuro imagem de pessoas ou algo do género, é mais por aí. André, faço-te exatamente a mesma questão. Que coisas é que tu gostas de acompanhar nas redes sociais? Que uso é que lhes dás efetivamente enquanto visitante? Ou seja, não enquanto pessoa que posta ou que publica, mas enquanto visitante, o que é que tu mais acompanhas nas redes sociais? Olha, gosto de acompanhar através do Facebook os grupos aqui da Vila da Quinta do Conde. Gosto de estar a par de, dos problemas pessoais e coletivos da, da nossa sociedade quintacondense. E a nível mais pessoal, gosto de acompanhar imenso desporto através das redes sociais, portanto talvez há algum um ou outro atleta que eu tenha por mais referência. E no YouTube gosto de ver documentários históricos, portanto nas redes mais audiovisuais e com vídeo procuro vídeos mais históricos, educar-me também através dessas redes sociais, portanto vai mais dentro dessa linha. Ora bem, temos duas formas de olhar para as redes sociais. O André gosta mais de ver coisas locais, enquanto que o Aleir, pelo que eu percebi, gosta mais da vertente internacional, perceber aquilo que vai passando um bocadinho fora de Portugal, um bocadinho pelo mundo fora. É a tua vez, Luís. Que coisas é que tu acompanhas nas redes sociais? Portanto, que conteúdos é que tu gostas de ver? Atenção. Que conteúdos é que tu gostas de ver nas redes sociais? Não é no Google. É o que é que tu gostas de ver nas redes sociais? Mano, eu no Google só procuro o trabalho do Filipe Carmo e do grande Tiago Charrua, que estão aqui ao meu lado. Boa! Escondeu bem agora. Epá, no Instagram, mais que é uma rede social que eu mais uso, o conteúdo que eu vejo é um bocado diversificado. Vai desde, epá... Pá, como é que eu... Deixa eu pensar no que é que eu vejo mais no Instagram. É melhor pensar. Vai desde... Podes se calhar, dizer, gostas de apreciar a figura feminina aí? Sim, vergajos, obviamente vergajos, bom português. Mas mais que isso, ver, se calhar, figuras públicas que me interessam dentro do meu próprio conteúdo. Ok? Exatamente. Mas dentro daquilo que eu gosto é figuras públicas que me interessam o conteúdo. Por exemplo, eu a mim não me interessa muito estar a ver o conteúdo do José Castelo Branco, por exemplo. Mas se calhar, estar a ver o conteúdo, por exemplo, eu também acompanho muito dentro do meu estilo de música, que é hip hop, e assim, prefiro estar a seguir o que é que eles estão a fazer. Estás a entender? Ver pessoas de outros países, perceber outras culturas e de onde é que vem a influência, por exemplo, musical deles ou artística, dependendo da vertente artística ou do trabalho que fazem. Estás a ver? É mais por aí. Desporto, vejo muito mais ténis, por exemplo. São assim quase tenistas, estás a ver? Não ligo muito a básquet, por exemplo, como ele, mas acompanho também. É mais por aí, é mais bem pelos gostos pessoais que eu vejo, é mesmo, pronto. É gajos, desporto e música, basicamente. Bem respondido e em bom português, é isso mesmo. Ora bem, falta questionar o próprio gestor de redes sociais, que conteúdos é que ele visita. Eu sei a resposta a esta questão, porque nós temos esta conversa regularmente, e sei que o Tiago utiliza muitas redes sociais para se inspirar, ou seja, para ele próprio também aumentar a sua criatividade e para poder estimular a sua criatividade. É um bocadinho isto também, não é? As pessoas e o conteúdo que eu vejo nas redes sociais têm muito a ver com... São fotógrafos? Sigo outros fotógrafos, diretores fotográficos, cinema, gosto de páginas de revistas, revistas ou jornais de grande nome e prestígio em questão de documentário e fotojornalismo, e gosto muito de seguir pessoas em específico que eu acho que me inspiram. Quando digo isto, também são fotógrafos, há fotógrafos que me inspiram bastante, não só na fotografia, mas até na maneira de estar e de ser. Também sigo alguns, e sigo um canal em específico de música, por exemplo. Eu sigo muito pouca gente, por acaso, mas sigo pontualmente pessoas que eu acho que realmente são muito relevantes, e é só isso. Ora bem, a próxima ronda de questões, e ainda relacionada com as redes sociais, é: nós nas redes sociais podemos ser quem nós quisermos. Isto é bom, é mau? Portanto, é um bocadinho aquela questão de as pessoas podem ter uma vida para além da vida que têm nas redes sociais, mas é mais no sentido de nas redes sociais eu posso dizer aquilo que eu quero, e isso é mau, porque a opinião é cada vez mais fácil de se dar. Ou seja, imaginemos, antigamente as pessoas tinham que se deslocar ao café e tinham que dar a sua opinião em público, o que só por si já era... deixava a pessoa um bocadinho intimidada, não é? Porque nós não dizemos em público tudo aquilo que nós pensamos. Agora, nas redes sociais, e atenção que alguns perfis não têm nomes verdadeiros, nem sequer fotos verdadeiras, as pessoas dizem o que querem, até muitas vezes aquilo que não pensam, mas que sabem que vai magoar ou que vai ser duro de ler. Aquilo que eu vos pergunto é: alguma vez sofreram por um comentário que leram nas redes sociais e que vos tenha afetado, que tenha sido duro? Ou alguma vez viram alguém lançar um comentário sobre alguma coisa e que tenham achado: epá, isto é tão despropositado, isto é tão mau, isto é tão mau caráter, porque eu sei que eu e o Tiago lidamos com isto diariamente porque gerimos contas de grandes dimensões, de milhares de seguidores. Isto é prato do dia, não é? Isto é coisa que acontece diariamente. Mas eu não queria perceber, ou seja, pessoas que não estão bem por dentro da profissão neste sentido, se têm esse conhecimento ou não. Vou passar por ti, Aldir. Atenção, sim. Alô? Sem dúvidas, uma vez eu me lembro, ainda estava no Facebook. Eu recebi um comentário: muda a tua foto de perfil para um caranguejo, porque tu só andas para trás. Eu fiquei ok, né? Deve ser por isso que eu larguei o Facebook, né? Yeah. Eu disse ao Facebook: eu preciso do MySpace, estás a ver? Tipo, afasta-te, yeah. Foi mais ou menos por isso, yeah. Acho que é só isso. Esta troca de microfones. Eu acho que nessa parte de um comentário ou de algo que tenham dito, acho que isso nunca me afetou muito. É pá, não sou uma pessoa que ligue assim muito à opinião dos outros, estás a ver? Mas isso é bom que referiste, porque se tu reparares hoje em dia, vivemos num mundo em que criticam tudo, estás a ver, mas nada fazem. E isso vê-se muito por isso. Por exemplo, pronto, falar um bocado na concorrência onde vocês estão, mas por exemplo, a Cristina Ferreira, muita gente faz comentários mal da Cristina Ferreira. Não estou a dizer que eu nem sou fã da Cristina Ferreira, estou literalmente a lixar para a Cristina Ferreira, mas se forem a ver, são muitos os comentários maus que lhe fazem, estás a ver, muitos críticos, mas as pessoas que mais criticam são as que menos fazem, estás a ver. Ela, se calhar, para chegar onde chegou, teve de trabalhar para chegar, e é isso, muitas pessoas criticam muito. Por exemplo, como criticam, se calhar, ao Gosto, chamam-lhe, pronto, o básico. Como a Maria também devem ter dito que ela foi para lá porque por alguma razão, estás a ver? Foi chamada de Porto Canal por alguma razão, mas não vê o que é que está por trás, e acho que isso é o pior. E o ponto número 2 das opiniões nas redes sociais, eu vejo muita gente, e eu e o Tiago, a gente às vezes também falamos um bocado sobre isso, que a pessoal, o que mais me irrita é ver tipo discussões, por exemplo, sobre o Sporting ganhou o Benfica, depois é a discussão no Facebook. Tu podes ir lá, tu podes... Podes fazer o que tu quiseres, tu até podes ganhar a discussão, mas aquilo é tipo, no final do dia és tipo mais um deficiente com uma medalha, estás a ver? Aquilo é ridículo, porque tu estás a debater com pessoas que não vale a pena, estás a ver? Sem cultura, sem noção do que é que estão a falar. Estão-te fechados dentro desta caixa que está aqui dentro o ano inteiro. Só saem enquanto coisa, e depois quando debitam muita porcaria. É por isso que não se deve ligar, se calhar, à opinião de redes sociais, se calhar deves ligar à opinião de alguém que tu achas construtivo para aquilo que tu estás a querer, estás a ver, para quem tu estás a tornar, do que realmente é quem? É um perfil falso chamado José Carlos, que te vai dizer, tu és feio, não. Estás a ver, quantos comentários é que não há de, sei lá, do Gosto ou do whatever, e ele continua a ser dos melhores apresentadores, estás a ver, a nível nacional, e se calhar até internacional, porque deve haver muito piores, estás a entender? É isto que a gente tem que entender um bocado. Apesar que já tinhas falado sobre nós os dois, não estava à espera que desse. Acabaste por te rever na minha resposta. Sim, um bocado, só que é assim, em relação aos maus comentários, eu acho que os haters vai haver sempre. É uma parte da internet, vai existir para sempre. As pessoas mal resolvidas vão existir para sempre, por isso acho que é inevitável. Não vou acrescentar nada em relação a isso, porque. É aquilo que as pessoas realmente, eu acho que trazem muitos problemas pessoais para a internet. Isso é um mal comum. É, vêem que, ok, eu não consigo desabafar isto com mais ninguém, nem comigo próprio ao espelho. Vêm para a internet e arrotam tudo aquilo que lhes apetece. Pá, dizem aquilo que lhes apetece sem sequer imaginar na consequência que isso pode trazer para terceiros. Porque é assim, agora pensando bem sobre essa questão... Eu acho que as pessoas nem sequer têm noção que isso pode ser cyberbullying. O cyberbullying também vem daí. Vem de um comentário desagradável que para a outra pessoa não é assim tão mau, não é assim tão importante, mas pode tocar no sítio, mesmo no ponto exato daquilo que a pessoa tem como um desgosto amoroso, como um desgosto pessoal ou alguma coisa que tenha acontecido na vida. E isso pode ser muito. Pode ter um impacto muito grande na outra pessoa. Apesar de que, claro que nós ignoramos, nós devemos ignorar esses comentários, e muita gente que tem grandes. Que tem um vasto leque de seguidores, diz sempre é preciso ignorar esses, os haters, as pessoas que aparecem nas televisões, que aparecem nas revistas, dizem mesmo, eu não posso ligar àquilo senão dou em doido, não é? Mas há muitas pessoas que não têm essa maneira de pensar, interiorizam tudo o que ouvem, ligam a tudo aquilo que ouvem dos outros, e isso pode ter um impacto muito negativo na vida de uma pessoa que estava bem, mas que outra pessoa que estava mal resolvida disse uma coisa errada, e isso pode ter um impacto muito grande. Acho que o Luís queria acrescentar qualquer coisa, não é? Estás a falhar nas passagens, ó Filipe. Isto é muito divino. Eu sei, esta música é incrível, só queres olhar para o espetáculo, mas tens que trocar, por favor. Eu queria acrescentar um bocado no que o Charro disse, que é o facto de nós não termos noção tipo, do impacto das nossas palavras. E, por exemplo, nós estamos aqui a falar, se calhar há pessoas que estão a rir muito com o que estão a dizer, e é se calhar há pessoas que estão a olhar a gente estarmos aqui a falar. E nós não temos noção da realidade da outra pessoa, e se calhar às vezes um comentário, tipo, imagina uma pessoa que se esteja a sentir mal com o seu corpo e tu estás a chamar gorda, magra ou o que seja. Só isso pode levar tipo, a algo muito pior. Isso aconteceu na minha faculdade, estás a ver? Pá, não quero quebrar aqui um bocado o ritmo, mas pronto, por exemplo, houve um rapaz que era do meu curso, estás a ver? Que se suicidou e não sei o quê. Tipo, foi. Se é situações um bocado chatas, mas nós não temos. E ele usava muito com ele, estás a ver? E nós não temos noção da realidade das outras pessoas, estás a ver? Por isso, se tu fores ligar a tudo, esquece. E passa muito mesmo por aquilo que eu disse, estás a ver? As pessoas nunca te vão apoiar, estás a ver? E acho que e passa por aí. Tu podes meter o melhor conteúdo do mundo que tu achas o melhor conteúdo do mundo. Um milhão de pessoas pode adorar, 10 milhões de pessoas pode adorar, mas vai ver sempre haver uma pessoa que não vai gostar. Que é possível agradar sempre a gregos, troianos, o que seja. E nunca te apoiam nisso, estás a ver? Por exemplo, ainda há pouco tempo, aquela foto do ovo, lembras-te? Teve milhões de gostos, mas houve pessoas a odiar a foto de um ovo. E depois, estás a ver, eles nunca... Exatamente, nunca te ajudam, tipo, nunca te apoiam a construir nada ou a apoiar tipo, no que estás a desenvolver, mas tipo, criticam-te sempre. É por isso que nunca se deve ligar a nada, porque nunca sabes o que é cá por trás de uma rede social. Estás a ver? Eu acho que, no fundo, as redes sociais são também um bocadinho um depósito de frustrações, não é? Eu sinto muito que as redes sociais também se tornaram num grande depósito de frustrações a partir do momento em que pessoas com mais idade entraram nelas. Esta é uma opinião pessoal, posso estar a ser extremamente injusto com esta minha opinião. Eu acho que até certo ponto as redes sociais foram para jovens e há um momento em que deixam de o ser. E eu acho que a chegada de pessoas de outras faixas etárias ao Facebook, ao Instagram, a estas redes sociais, abriu espaço para um maior depósito de frustrações. Eu não sei se vocês concordam com isto ou não. Ou seja, eu pelo menos daquilo que eu percebo é que a maior parte dos comentários ofensivos, maus, arrogantes, que querem destruir mesmo, vêm de pessoas com mais idade. Não são muitos jovens que fazem este tipo de comentários, até porque os jovens têm as suas contas abertas, públicas, mostram as suas caras, mostram os seus nomes verdadeiros. Portanto, não é bem dos jovens que vêm os comentários de ódio, são mais das pessoas com mais idade. E eu acho que, até certo ponto, as redes sociais estão fechadas para os jovens e, de repente, se abrem para toda a gente. E o abrir-se para toda a gente, no sentido em que até se tornam mais fáceis de mexer, abrem um maior espaço para um depósito de frustrações e de ódio e de... Não sei se concordam com isto ou não, mas queria saber a vossa opinião. O André já quer aqui deixar a sua opinião também, não é, André? Demorei algum tempo a tentar perceber qual é que era o tema central hoje do Rédea Solta, mas já percebi que voltámos novamente às redes sociais. E ainda bem que sim, porque acho que é um tema que é atual e que é muito importante ser debatido, não só pelas vantagens que nos têm trazido, mas essencialmente pelas consequências. E agora abriste a questão de uma das consequências que advém deste mundo e esta abertura das redes sociais, que é a possibilidade das pessoas poderem esconder atrás de um perfil falso e mostrarem uma pessoa que não são, e a partir daí poderem dizer aquilo que querem e bem lhe apetece sem olhar a acessibilidade do próximo. Eu ia pegar nas últimas palavras do discurso do João Miguel Tavares no dia 10 de junho, não sei se tiver a oportunidade de ouvir, mas marcou-me imenso esta frase, que é: o que caracteriza as pessoas não é se são de direita ou de esquerda, é o seu caráter. E eu acho que hoje em dia não é só se são de esquerda ou de direita que define as pessoas, portanto o caráter é uma coisa muito importante. E um indivíduo a esconder-se atrás de um perfil falso não é nem de esquerda nem de direita, não é nada. Portanto, tem falta de caráter. Eu acho que hoje em dia as redes sociais trazem um grande problema, que é dão a possibilidade das pessoas poderem perder a sua própria identidade. Acabam por se refugiar num perfil falso para poder sentir-se à vontade de dizer aquilo que lhes apetece e da forma como apetece. Isto faz-me lembrar a um tempo não muito longínquo. Antigamente, portanto há 45 anos atrás, um indivíduo para poder expressar a sua opinião de livre vontade entrava na clandestinidade. Lutaram pela liberdade. Hoje em dia as pessoas escondem-se atrás da sua própria liberdade. Portanto é algo que eu tenho alguma dificuldade em compreender, mas de certa forma também é um pouco tolerante, porque hoje em dia já não é o Estado nem os governos que condenam esta abertura, é a própria sociedade. Mas é interessante, estás a pegar neste ponto. Porquê? Porque agora é necessário olhar para essa questão que tu deixas aqui e olhar para a perspectiva do gestor de redes sociais. Tiago, tu condicionas-te quando escreves alguma coisa a pensar assim: isto que eu vou colocar pode abrir espaço para determinado comentário, pode abrir espaço para determinada interpretação, e então eu não vou pôr assim, ou não vou pôr isto. É uma ótima questão, ou seja, é pegar na perspectiva do André e olhar para a perspectiva do gestor de redes sociais ou da pessoa que diariamente lida com isto. Tu alguma vez deixaste de pôr alguma coisa de uma determinada maneira para não... Eu sei que já me aconteceu, não hoje. Portanto, isso acontece com regularidade, e que tipo de coisas é que tu evitas ao máximo pôr de determinadas maneiras? Acontece sempre, em todos os posts, basicamente, sempre que eu publico alguma coisa, é sempre. Não existe uma única vez que eu não tenha que pensar e repensar sobre aquilo que vou publicar, principalmente porque nós estamos numa fase bastante chata. Eu não quero ser nem, não quero ser de todo mal interpretado, mas as pessoas estão mesmo chatas, porque ou é porque são vegans, ou é porque são racistas, ou é porque são xenófobos, ou porque são alguma coisa, e toda a gente quer falar de tudo e não falam nada, na realidade, porque pegam em tudo para arranjar problemas e conflitos. É isto. A realidade é esta: as pessoas agarram em tudo aquilo que tu disseres, seja o que for. Se a pessoa for homossexual, se tu disseres uma palavra, tu tens de ter cuidado com o que é que dizes em relação a isso, a homossexualidade. Se tu fores negro, tu muitas vezes tens que ter cuidado a dizer não sei o quê, porque as outras pessoas do outro lado vão dizer: olha-me este, não sei o quê. As pessoas vão agarrar sempre a alguma coisa, sempre. É impressionante, mas é verdade. E todos os dias, em todos os posts, eu tenho que ter cuidado e falo. Eu falo com... Não, eu não sou sozinho neste... Graças a Deus, né? Pronto. Eu não... Eu, muitas vezes, eu tenho a possibilidade de chegar ao pé do Manuel e dizer assim: olha, achas que isto é bom? Muitas vezes ele diz-me coisas que eu digo: não, isto se calhar não é muito bom. Ele pensa, porque lá está. Ele também, muitas vezes, quer... lançar o post e nem sequer pensar porque muito também, nisso. Ele também é assim na sua própria vida, portanto, também faz exatamente, isso. Exatamente, ele vive assim. Ele não quer saber de ninguém. Com preocupação. E é escusado dizer, para quem estiver a ouvir realmente, é inevitável, é escusado vocês enviarem mensagens ao Manuel Lisgosta, porque ele não vê nada, ok? Nem comentários. Pronto, isso é um aviso que eu vos estou a dar. Se vocês quiserem falar dos vossos casos, mandem mails para os mails que eles deixam no site da TV. É importante dizer isto, porque eles não vão ver nunca. Mas é engraçado, porque tu dizes isso do Manuel, mas a Maria lê. Bom, exatamente. A maioria das mensagens exatamente. São lidas. Portanto, temos aqui duas pessoas que trabalham muito próximas. Não, e não, umas não, formas mas é verdade. Diferentes de olhar para... Mas tu, duas nem uma é certa e outra é errada, sim. E duas maneiras, tem duas maneiras diferentes de ver tudo. São pessoas super diferentes, até a Cristina, toda a gente sabe disto. Tem maneiras de ver tudo, tem maneira de estar totalmente diferente, e tanto na televisão como fora da televisão. O Manuel é uma pessoa, e nota-se pela cultura dele, uma pessoa culta não se deixa perder tempo numa rede social. Uma pessoa que tenha mais que fazer, por assim dizer, não é? Uma pessoa que tenha vida para além daquilo, uma pessoa chega a casa, tem muito mais que fazer. Existem livros para ler, existem filmes para ver, existem séries, existem pessoas para falar, existem as nossas pessoas, a nossa família, os nossos amigos com quem conversar e divertirmos e fazer o que quisermos. Pá, é uma coisa mais do que secundária. As redes sociais devem passar a ser a base, não, deixar de ser a base e passar a ser uma coisa completamente o contrário. Ora bem, eu queria só avisar as pessoas que nós estamos a fazer este direto e muito provavelmente vamos ter problemas por direitos de autor, porque está a passar música que não está a ser cantada em direto, portanto está a passar provavelmente uma conta de Spotify ou qualquer coisa, e se calhar vamos ter problemas com esses direitos, não? No direto da nossa rádio, não sei. Creio que não há de ter problema com isso, porque todas as músicas que aqui estão a ser tocadas foram submetidas ao SPA, portanto... Lá estão, aqui é que não. Ah, pronto. Aqui na rádio é que não, portanto eu tenho esse problema. E portanto, se a qualquer momento o vídeo deixar de dar, é por essa, muito provavelmente por essa razão. Mas não vamos pará-lo e vamos continuá-lo. Ora bem, o que é preciso dizer mais sobre esta questão das redes sociais? É pegar naquela pergunta que eu estava a fazer e perguntá-la aos meus restantes comentadores, portanto ao Aldair e ao Silvio, se a partir do momento em que o Facebook e as redes sociais passam a estar de livre acesso e de livre facilidade de acesso a mais faixas etárias, esta faixa de ódio e de ataques e de ofensas passou a ser maior. Ou seja, a partir do momento em que o Facebook passa a ser mais fácil para as pessoas lá chegarem e mexerem nele, a gama de ofensas e ataques passou a ser maior. Na minha visão, eu creio que sim, porque eu acho sinceramente que os ataques e as ofensas e tudo isso vêm de pessoas com mais idade. É a minha opinião, é aquilo que eu observo no meu dia-a-dia enquanto gestor de redes sociais. E queria perceber se vocês têm a mesma ideia ou não. Sim, de facto, isso tu acabas por ver, vês mesmo. Eu, pessoalmente, acho que vejo mais no Facebook. Vocês acompanham mais o Instagram da Maria e do Manuel Lisboa, é diferente. Mas eu acompanho muito isso no Facebook. Sejam posts, seja do que for, tal como o Tiago dizia, tudo é criticado. Porque lá está, também temos que ver que há perspectivas diferentes de ver as coisas. É verdade, há pessoas que são extremistas. Eu sou totalmente contra os extremos. Sou uma pessoa, sou muito centrado, muito central. Mas também acho que depois tem a ver um pouco com a forma como nós olhamos para as coisas e o valor, a importância que nós damos a isso. O Manuel Lisgocha não dá importância ao que é feito no Instagram, ou seja, claro que quer ter uma página cuidada, porque a imagem dele é preponderante e o Instagram é a imagem de uma pessoa atualmente, infelizmente. Mas acho que o Manuel Lisgocha faz muito bem em não dar importância a essas coisas. Ele referia a vida, a base infelizmente são as redes sociais atualmente e não podemos negá-lo. Mas a base deveria ser a família, deviam ser os amigos, estar com as pessoas. Eu sou sincero, é a minha opinião, eu estou cansado das pessoas irem nos transportes, vão ao Facebook, estão a escrever blá blá blá e não ligam ao que está à volta. Tu vais, por exemplo, eu estou constantemente a ir para o metro, comboios, é uma coisa tão simples que é, a pessoa quando está a andar não está a olhar para o telemóvel e na porcaria do YouTube, nem no na Netflix, no Instagram, vai, vão encontrar as pessoas, mas é que são simples... Mas são coisas simples, não é tipo nada de complexo. As pessoas tipo acabam por ter uma visão. Ou, aliás, parecem uns burros, parecem monstros. Têm palas à frente dos olhos. Epá, e é minimamente ridículo. É só no mínimo ridículo. E infelizmente... Ok, ué? Pensou que... Não, agora tens que vir, estás em direto. Não tens hipótese. Tens que ficar. Queria só que o Paulo dissesse boa noite aos nossos ouvintes, porque ficou prometido que ele vinha cá a fazê-lo, portanto, ficou prometido que ele vinha cá a dizer boa noite às pessoas. E Paulo, já agora queria fazer uma pergunta, que é, nós estamos a falar de redes sociais, estamos a falar de redes sociais e da importância que as redes sociais têm, e eu queria te perguntar, tu, que uso dás às redes sociais e de que forma é que olhas para as redes sociais? Cada pessoa tem um determinado uso, há pessoas que querem promover o seu trabalho, há pessoas que querem ver o trabalho das outras, há pessoas que querem só cuscar a vida dos outros. Que uso é que tu dás às redes sociais e de que forma é que olhas para isto e se achas até que as redes sociais um dia vão acabar? Eram as perguntas que eu te fazia. Boa noite. Para os dois microfones. Em termos de redes sociais, eu utilizo as redes sociais para colocar algumas brincadeiras que costumo fazer e mais a nível de trabalho também. Em termos de exposição, acho que é fundamental. Cusquice. Epá, esse cusquice é com os outros. Não vale a pena. Paulo, um grande abraço. Já fizeste a tua parte. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado por teres vindo. Cumpriu a palavra dele. E, portanto, por isso me sou aqui a falar para o nosso auditório da rádio daqui de Toronto. Ora bem, o Tiago Charrua quer acrescentar mais uma ideia, portanto vou-lhe passar o microfone também. Não é só uma ideia, é... Nós também... Vamos ver o grupo já. Tal. Não esquecemos de uma parte que é fundamental, que é... A questão de realmente as pessoas olham só para o telemóvel, estão diariamente, estão na rua. Sim, essa parte realmente de andar. Há filmes em que se fala disso. Há pessoas que estiveram presas há 40 anos e quando saem, vêem toda a gente com a cabeça enfiada nos telemóveis, com fones, ou assim, eles ficam, ok, isto não existia quando eu estava cá, livre, não é? É uma questão importante. Isso é muito importante, mas ao mesmo tempo, na parte principalmente dos transportes públicos, em relação aos transportes públicos, as pessoas antigamente, e eu sei disto porque os meus pais e familiares diziam, as pessoas ficavam agarradas aos livros e aos jornais e também eram muito singulares, era de cada um por si, olhar muito pelo umbigo. Isto já vem há muitos anos atrás. Essa parte, em relação à questão de estar a andar na rua e estar a olhar para o telemóvel e ser atropelado por estar a olhar para o telemóvel, isso acontece. Antes não acontecia, não é? Mas pronto, a parte já de sermos individuais já existe há muitos, muitos anos. Pronto, só queria acrescentar isso, que este mal já existe há muitos, muitos anos e as redes sociais só vieram para agravar mais esse individualismo, percebes? Que vos faço agora é uma pergunta mais pessoal, não há uma resposta certa ou errada para esta questão, como aliás não há para nenhuma das questões que eu tenho lançado neste debate, são apenas opiniões de pessoas que estão fora do meio, mas que a compreendem, que o compreendem, e pessoas que estão dentro do meio e que o compreendem porque têm que o compreender para poder trabalhar nele. Aquilo que eu vos vou perguntar agora é, se pudessem escolher neste momento viver num mundo sem redes sociais, optavam por fazê-lo? Preferem um mundo com redes sociais ou um mundo sem redes sociais? Eu vou ser muito sincero, eu prefiro um mundo com redes sociais, mas não desta forma. Portanto, prefiro um mundo com redes sociais, um mundo em que eu consigo ver tudo e ver coisas tão interessantes, porque nós nas redes sociais também vemos coisas muito interessantes, isto é preciso dizer. Nós conseguimos atingir trabalho de outras pessoas que de outra forma não conseguimos fazer. Aliás, isto que estamos a fazer em direto para o Facebook, sem redes sociais não fazíamos. Estaríamos apenas fechados para o grupo de pessoas que nos vê na rádio. Portanto, eu acho que as redes sociais devem existir e eu gosto do mundo com redes sociais, eu acho é que não gosto do mundo com redes sociais desta forma. Agora é a pergunta que eu vos faço. Silvio, força, é a tua vez. Eu não tenho propriamente uma opinião em acerca disso. Tal como tu dizes, tudo é um pouco essencial e tu tens de tirar o melhor proveito de cada uma das coisas. Neste momento estamos a utilizar o Facebook, utilizamos o Instagram. No entanto, lá está, é o tal uso, a forma como se utiliza. Eu utilizo imenso o Facebook, tu podes já não utilizar muito o Facebook, tu não sei se utilizas, Tiago, eu acho que não, exato. Tudo tem a ver com a forma como as pessoas utilizam. Eu, idealmente, pelo menos a única coisa que eu diria é o Instagram. Eu sou totalmente contra o Instagram. E o Facebook, antigamente o Facebook também era utilizado como forma de te gabares e te, era uma outra vida, uma forma, mas é diferente do Instagram. O Instagram conseguiu subir um patamar em relação ao Facebook, em relação à forma como tu passas, demonstras o que tu não és para as outras pessoas. E portanto, eu pessoalmente teria o Instagram. O Facebook não, porque é útil para o meu dia-a-dia. Eu preciso, é uma ferramenta de trabalho. O Instagram não. Mas lá está, tudo é relativo. Se tu precisas do Instagram, tu precisas do Instagram para ganhar dinheiro. O Tiago precisa do Instagram para ganhar dinheiro. Portanto, vocês não viveriam sem redes sociais neste momento. É verdade. Estaríamos a fazer outra coisa qualquer. Exatamente. Não é? Estariam a fazer ou não, nunca sabe, mas eventualmente. Lá está, não é? Mas também é um facto que o Instagram, e o Instagram principalmente, veio trazer imenso, imenso emprego às pessoas, às marcas. Tu referias da questão da Ferrari, tudo mais, que uma pessoa que trabalha na Ferrari, uma pessoa que trabalha na gestão de conteúdos da Ferrari, tem que saber tudo. Exatamente, são muitas pessoas a fazer, em determinadas partes da empresa. Portanto, claro que é essencial. Eu, idealmente, gostaria de viver, não é num mundo sem redes sociais, mas em que as pessoas não as utilizariam como utilizam. Eu gostaria que as pessoas se dessem a conhecer no mundo real, aqui ao pé das pessoas. O Filipe sabe que eu sou muito assim, eu uso o Instagram, epá, mas é uma coisa que não me traz nada de novo. Epá, eu gosto de conhecer as pessoas, sou uma pessoa envergonhada, é verdade, mas prefiro conhecer as pessoas tal e qual como são. O Instagram, claro que as pessoas, nós nos vemos com raparigas no Instagram, isso é o normal. Mas eu não me orgulho, mas é verdade, nós rimos, mas toda a gente o faz, acho eu. Mas não me orgulho. Do outro lado, para os homens também é igual. Exatamente. Epá, e não me orgulho disso porque eu gostaria que as coisas fossem naturais. Infelizmente não são, mas é o mundo em que vivemos. Se as coisas vão mudar. Claro que vão mudar, mas não sabemos como. E pronto, acho que é um bocadinho isto a minha opinião acerca deste assunto. Ora bem, foi a opinião do Silvio. Não vou passar já para o Tiago, que tu é. Eu acho que no fundo tu é das opiniões mais. Não é viáveis, é mais, como é que eu posso dizer, mais importantes nesta conversa, é alguém que está efetivamente dentro da área, portanto, eu acho que no fundo no início já deste um bocadinho a tua opinião sobre a questão. Aldair, fazia-te essa questão. Mundo sem redes sociais ou mundo com redes sociais? Ou até mundo com redes sociais, mas não assim? Qual seria a tua opção? Eu acho que o problema nem se encontra nas redes sociais, o problema se encontra nas pessoas e na educação que elas próprias têm. Porque a genialidade do Einstein foi o que nos levou para a bomba nuclear. Ou seja, era o mesmo do que eu dizer que o Einstein foi negativo para a Terra. Não foi. Eu acho que o problema está nas pessoas em si. Enquanto as pessoas não se resolverem, não vão saber usar bem as coisas. Se eu meter uma arma na tua mão, tu podes usar aquela arma para matar um animal e alimentar-se ou podes matar uma pessoa. Eu acho que há muito as pessoas serem educadas, porque nunca ninguém recebeu uma educação de como usar uma rede social. Nunca. Entendo não que as pessoas não saibam usar. Se tu meteres... Ok, é um bocado abusivo. Se tu meteres uns ténis à minha frente e não me dizeres o que é que eu tenho que fazer com os ténis, eu posso meter os ténis na cabeça e sair a correr e achar que estou a fazer coisa correta, não é? Eu acho que é uma questão de educação que não nos foi dada e coisa do género. Acho que é mais complicado. Mas uma educação que não nos foi... uma educação que não nos foi dada, porque de repente vemos-nos no mundo das redes sociais. Nós, por exemplo, sempre lá estivemos. Eu não me lembro de mim próprio sem redes sociais. Eu quando me imagino nos meus primórdios, não é, vamos assim, eu imagino nas redes sociais, eu imagino já viver neste meio. Portanto, eu não me imagino sem redes sociais e sei como lidar com elas porque vivi nelas, não é? E portanto eu compreendo que haja uma série de pessoas que não saibam viver com redes sociais porque não viveram, não conheceram o mundo inicialmente com elas. Portanto, eu compreendo isto. E é por isso mesmo que eu digo que a partir do momento em que o Facebook e o Instagram passam a estar mais disponíveis, mais acessíveis a toda a gente, é quando a gama de ódio aumenta, quando os comentários agressivos e de ataque começam a surgir em grande força, e isto destrói pessoas. E como a história que tu contavas é o exemplo disso, não é que os jovens não destruam outros jovens nas redes sociais, claro que o fazem, mas é mais difícil porque eles, a maior parte deles estão a dar a cara e estão a dar o nome. E já começa a haver legislação que envolve crimes relacionados com o mundo digital. Também é preciso dizer isto. Portanto, já começa a haver a consciência de que o mundo digital também tem crime. E depois há toda uma série de questões como que foi surgindo ao longo dos últimos anos e que nós fomos vivendo com elas. Uma das questões que eu acho que é mais assombrosas nas redes sociais é eu namorar com alguém e ter conteúdo dessa pessoa privado, que essa pessoa me enviou e que me confiou a mim. E eu depositar esse conteúdo nas redes sociais, eu largar esse conteúdo que me foi confiado e que me foi mostrado a mim, e sei, vocês estão a perceber onde é que eu quero chegar, publicamente. E isto no início do Facebook era recorrente. Portanto, havia várias contas de pessoas que viam as suas imagens privadas enviadas para pessoas em quem confiavam, espalhadas na internet. Eu conheço pessoas daqui, desta zona, que sofreram isto. Hoje em dia nós não vemos tanto isto, é uma coisa diferente. Mas é também porque começou a haver legislação relacionada com isto, porque começou a haver consciência, porque o próprio Facebook neste momento já consegue reconhecer que há um corpo nu. Portanto, a partir do momento em que entra uma fotografia com um corpo nu, o Facebook automaticamente reconhece que aquilo é um corpo nu. Portanto, o próprio Facebook também já está evoluído. Mas há muita coisa que o Facebook ainda não consegue lá chegar. Ainda não consegue chegar a uma asneira, a uma ofensa. Porque a partir do momento em que o Facebook conseguir reconhecer uma ofensa, talvez o Facebook seja um mundo melhor. É isto que eu vos pergunto. André, faço a mesma questão. Mundo com redes sociais. Eu ainda não respondeste, não. Mundo com redes sociais, mundo sem redes sociais. Ou como é que tu farias? Não ouviste? Ouviste a questão? Eu pedia para repetires a questão. O que eu estava a dizer é mundo com redes sociais, mundo sem redes sociais. Ou como é que tu farias? Eu partilho da mesma opinião que tu. Portanto, seguiria a mesma visão. Redes sociais têm o seu aspecto positivo, nomeadamente para questões de trabalho, tal como o nosso espectador que aqui passou. Têm as suas questões negativas e cabe a vocês, criadores e gestores de redes sociais e participantes neste mundo, criar meios e formas de combater os aspectos negativos. Portanto, eu acho que as redes sociais acabam também por servir de entretenimento para o cidadão comum. Para vocês é trabalho e a vossa missão é criar entretenimento para quem está do lado de lá. Portanto, esse é o aspecto, na minha opinião, o melhor aspecto e o aspecto mais positivo da rede social. Portanto, acho que sim, viveria no mundo, escolheria viver no mundo com redes sociais, mas de uma forma controlada. Basta repetir a pergunta, porque senão eu não ouço nada. É igual, no mundo com redes sociais, no mundo sem redes sociais ou no mundo com redes sociais, mas não assim? O mundo com redes sociais, mas com utilizadores mais cultos. Eu acho que passa muito mesmo por aí. Mas mais cultos no sentido, mais cultos no sentido da própria dinâmica da rede social, não é? Exato, eu não estou a dizer, não é por postares uma foto má ou whatever, não estou a dizer cultos no sentido da utilização, mas cultos, como o Aldeir disse, no sentido da educação que eles próprios têm, estás a ver? Achas que a rede social devia estar fechada a determinadas faixas etárias? Eu acho que isso das faixas etárias é irrelevante, porque eu tento ver pessoas com cabeças de vento com 15 anos como com 70 anos, estás a ver? Parte mesmo da base da pessoa. E atualmente vejo mais pessoas assim. Claro que a faixa etárias mais velhas é sempre aquele clássico cúmulo nas redes sociais de a comentarem, mas cada vez mais as pessoas mais, por exemplo, a nossa faixa etária ou até a faixa etária mais nova, eu vejo que cada vez são piores, tipo, cada vez são mais críticos, estás a ver? Por isso eu acho que eu acho que passa mesmo por isso. É um mundo com redes sociais, mas aproveitarmos o de bom das redes sociais. Não devia de ser sequer necessário o Facebook ter de reconhecer que isto é um corpo nu, tem que apagar a foto, porque moralmente as pessoas já deviam ter noção disso, estás a ver? Por exemplo, no Instagram até tem uma coisa boa, se procurares, por exemplo, palavras na pesquisa tipo suicídio, pressão, não sei o que, aquilo que diz que precisas de ajuda. Mas se calhar isso é uma boa ferramenta, estás a ver, para as redes sociais. Agora, tu podes meter uma foto completamente tu no Insta Story ou no Instagram, estás a ver, de outra pessoa, e isso não te vai tratar, estás a ver? Mas isso já devia vir de ti, moralmente de ti, já devia ser correto tu não estás a meter uma foto de alguém todo descascado, estás a ver? Basicamente é isso, mas é aproveitar as coisas boas das redes sociais, porque para trabalho as redes sociais é a melhor ferramenta que há. Por exemplo, o Tiago, o Chagut, ele se calhar ele mete fotos, se as fotos dele se calhar não tivessem o alcance que têm, se calhar ele não tinha feito, por exemplo, não tinha feito um casamento se calhar na África do Sul. Se não houvesse redes sociais, como é que ele conheceu o trabalho dele? Se calhar muitas das profissões hoje em dia não tinham exposição em si, estás a ver? Porque há profissões que são visuais. Por exemplo, a rádio não é uma profissão visual, mas se queres ser modelo, se queres ser ator, se queres ser whatever, a parte de fazeres novela é tipo o acessório hoje em dia. Ok, és um bom ator, e o resto, estás a ver? Falta sempre o resto, o acompanhamento da vida da figura pública em si, estás a ver? Tiago, não sei se queres responder à questão ou se passa à próxima. Queres? Esta música que vai a seguir é para ligar a todos vocês. Força. Isto, eu vou explicar. Em rádio, um segundo de silêncio é a morte do artista. Desculpa. Pode ser o tempo de alguém desligar. Desculpa, eu sei. Até sim, Tiago, temos que começar a agilizar. Eu sei, desculpa. Olha, antes de mais, pá, eu não sou nada de reclamar com a música, mas isto é muito alto. A gente vai lá pedir para baixar, velho. Eu acho que vou ali. Eu acho que eu já ponderei muitas vezes enquanto estamos aqui a falar. Eu acho que vou lá só dizer. É pá, canta lá um bocadinho mais baixo. Um bocadinho mais baixo. Pronto. Mundo sem ou com? Com redes sociais, sem dúvida. Porquê? Porque faz parte da nossa evolução. Só isso. Mas aqui eu acho que faltou explicar só a parte das pessoas serem mais cultas. É, nós vivemos num país que realmente não, é inevitável, mas este país tem muita gente analfabeta, ok? Muita gente analfabeta, e a taxa dos analfabetos ficou reduzida graças a uma questão em 2005, se não estou enganado, foi quando implementaram a obrigação de fazer o 12º ano ou do 9º ano pela escola profissional, deram a possibilidade a muita gente que tinha 4 anos e etc, a possibilidade de tirar um curso profissional ou só o 12º ano ou o 9º ano em 3 meses, e isto reduziu muito a taxa de analfabetismo em Portugal, ok? Isto parece que não, parece tolo eu estar a falar sobre isto, mas isto é uma questão mesmo muito importante. Porquê? Porque as pessoas continuam analfabetas, continuam ignorantes, continuam, e nota-se, pronto, ok, os dois. Não, o analfabetismo não é só não saber escrever, ok? Mas pronto, é isso sim. As pessoas continuam ignorantes, as pessoas continuam sem querer se cultivar, sem querer ultrapassar a pequena cultura que têm ou o pequeno conhecimento que têm. E isto gerou e continua a gerar o que nós temos hoje com umas redes sociais, não é? Que é as pessoas não ligarem absolutamente nada. Na realidade, nós estamos a sofrer por um momento. Nós estamos a sofrer por uma geração que é as pessoas querem dar tudo, querem mostrar toda a inteligência que têm, mas não têm inteligência nenhuma, nem nada daquilo que dizem serve para absolutamente nada. As pessoas continuam a perder tempo a dar opiniões, a mostrar a sua vida, quando não interessa para absolutamente nada. O que é que isto... Pronto, isto para responder à tua pergunta, que é: redes sociais, sim, mas para que é que vamos continuar as redes sociais da maneira como estamos a levá-las, se as pessoas não o utilizam para absolutamente nada? Não é enriquecedor para ninguém, nem para elas próprias. A pergunta que vos faço a seguir é: se eu não estiver nas redes sociais, eu não existo na sociedade? É a pergunta que vos vou fazer, mas pensem nela, porque antes queria cumprimentar mais algumas pessoas que entretanto foram chegando aqui à nossa banca. Eles já não nos ouvem. Aleluia, ok? Estou a falar convosco em direto para a Rádio da Quinta do Conde. Vou dar-vos as boas noites. Ora bem, temos para as pessoas que nos veem pelo Facebook Ruben Martins, Simeon Yurakov, é verdade, é um nome difícil de se dizer, mas podemos simplificar e chamar-lhe Simão. E depois temos Xavier. Ruben, eu fazia-te esta questão, estamos aqui hoje a falar sobre redes sociais. Eu sei que tu usas as redes sociais para falar com meninas, acima de tudo, é o uso que mais dás às redes sociais. Eu perguntava-te como é que olhas para as redes sociais, que uso é que lhes dás? Ou seja, quando tu abres o Instagram, qual é o teu objetivo? É ver o quê? O que é que tu queres ver nas redes sociais? Porquê é que abres o Instagram e o Facebook? E atenção que estás em direto para uma rádio muito ouvida, atenção, tens de ter cuidado com isso. Peraí. Aqui. Então. Para esses dois, é para os dois. Não, eu... Nunca falaste para dois microfones ao mesmo tempo. Epá, isso é um bocado constrangedor. Bem, antes de mais, boa noite. Epá, com muito gosto estou aqui com o grande Filipe Carmo na Rádio da Quinta do Conde. E para dizer, responder à tua pergunta, né? Porque é que abro as redes sociais? Epá, para me entreter, não tenho mais nada para fazer. Ou seja, em vez de ver televisão, mas isto é importante. Não, mas agora a sério, não gosto de ver televisão, gosto mais de estar no telemóvel. Pá. Não, mas não se estejam a rir, porque é verdade, isto é uma nova forma de entretenimento. Há pessoas que, por exemplo, nós abrimos o Instagram da Cristina Ferreira e nós vemos televisão no Instagram da Cristina Ferreira. Eu não gosto de ver televisão. E é uma forma de. Ou seja, também é uma forma de estar a ler um livro ou a ver televisão. Estou no Instagram ou no Facebook para falar com o pessoal e tal também. Que contas é que tu segues mais? Portanto, imagina, gostas de contas de carros, de contas de futebol, o que é que tu segues mais no Instagram? Futebol, principalmente. Epá, outras não posso dizer, estamos em direto. Não, mas agora a sério, contas de futebol. Epá, tudo um pouco de carros também. Epá, sobretudo também, pronto, os meus amigos, obviamente, para saber o que é que eles andam a fazer. Epá, muito, muito interessante. Epá, e também sigo, pá, também sigo o Gocha. Pá, não queria dizer isto, mas eu sigo o Gocha. Sigo o Gocha. É ele que faz tudo. Sigo o Gocha, sigo. A sério? Não, sigo o Gocha. Sigo o Gocha. Cá está. Cá está. Não, eu gosto muito do Gocha, pá. Comento que aqui com o Filipe Carmo, pá, que é um grande apresentador, um dos melhores. Para mim, se não o melhor. E pronto, é assim. E é isso. Olha, não sei se ele está a gozar ou não, mas é provável que eu esteja a falar. Não estou. Eu sigo mesmo o Manuel Luís Gocha. Tudo aquilo que tu vês de Manuel Luís Gocha é produzido aqui por este menino, está bem? Ora bem, Simão, é tu vês. Sim, é tu vês, vês aqui até aqui, ao pé de nós. Simeon Yurakov é o búlgaro mais bem educado do mundo. É preciso dizer isto também. O búlgaro mais bem educado do mundo, mais divertido e o com o cabelo mais arranjado. Também é preciso dizer isto. Simão, o que é que gostas de ver no Instagram? Estás em direto. Bem, boa noite. É um prazer estar aqui contigo. Gosto muito do vosso programa, a sério. Epá, respondendo à tua pergunta, eu sigo mais contas de futebol, né? Gosto mais de ver. Mas é importante as redes sociais, porque podemos estar fora o dia todo e atualizamos-nos já à noite. Por isso é que é mais importante, se calhar, do que ver televisão. É mais uma forma também de saberes o que é que está a acontecer no mundo e no país. Acho que sim, é como te atualizares nas notícias, é igual. Acho que acaba por ser isso. Muito obrigado, Simão. Não precisas estar nervoso. Ora bem, nós estamos a chegar ao fim do programa. O Tiago nunca apanhou o Rédia Solta, creio eu. Portanto, não sabe que esta é a fase das nossas despedidas. É a fase em que nós nos despedimos dos nossos ouvintes e agradecemos estas 2 horas de programa. Eu acredito que tenham sido 2 horas de programa especiais. Falámos de um tema muito importante acima de tudo. Tivemos aqui um grande convidado, portanto, que acima de tudo sabe falar sobre isto. Antes, ou seja, ao mesmo tempo que se despedem, responder à pergunta que eu vos deixei. Se eu não existir nas redes sociais, eu não existo na sociedade. Portanto, é esta pergunta que vos deixo para terminar. E ao mesmo tempo que respondem a esta questão, despedem-se dos nossos ouvintes. Vou começar por ti, André. Foste o último a chegar, és o primeiro a despedir. Força, vamos à troca de cadeiras outra vez. Força, força. A questão é, se eu não tiver rede social, se eu não existo, é assim. Hoje em dia há muito esse tabu e essa vontade de alguns meios incutirem essa mentalidade às pessoas, que é, se tu não seguires o padrão, tu não és ninguém. E portanto há esse receio da parte da sociedade e do cidadão comum de ficar excluído caso não siga o padrão maior. Portanto, eu acho que é um tabu que tem que ser quebrado, de eu não tenho rede social, eu não existo, ou eu vou ficar de parte, ou os meus colegas não me vão integrar. Eu acho que isso tem que ser terminado, porque obviamente que não, eu, se não tiver uma rede social, continuo a existir, se calhar até bem melhor pessoa do que aqueles que têm. As despedidas, era pedir desculpa pela minha entrada relâmpago aqui no Rédea Solta de hoje. Está de facto muito barulho e hoje está um pouco difícil de nós comunicarmos uns com os outros e nos fazermos ouvir. Deixa-me só fazer uma pequena correção. Há pouco o Tiago, há pouco o Tiago estava a usar o termo de analfabetismo, ele se calhar queria dizer iliteracia. Portanto é esse o termo, mas toda a gente acho que compreendeu o que tu quiseste dizer e eu revejo-me inteiramente no que o Tiago estava a dizer. Portanto eu acho que ele até tentou radicalizar o termo iliteracia e disse que esta falta de cultura traduz num certo analfabetismo cultural. Portanto eu acho que é um apelo que se deve deixar, que as pessoas não tentem crescer na vida ou achar que são mais que os outros através das redes sociais, não pensem que ganham mais ou menos com as redes sociais, tentem viver o dia de cada vez e essencialmente de carne e osso. Portanto, comuniquei com as pessoas que estão à vossa frente, deixem, quando estão à mesa com a família, os telemóveis de parte, e hoje em dia já vemos muitos jovens, portanto era mais ou menos esta mensagem. Terminava, e aproveitando que hoje trouxeste o tema das redes sociais, para dizer, e também aproveitar que está aqui o Luís Brás, para dizer que o Grupo Folclórico e Humanitário do Conceito de Sesimbra lançou hoje o seu canal do YouTube. Parabéns. Muito obrigado, é um projeto que tínhamos desde que eu assumi a presidência logo no primeiro dia, estava no meu programa de ação, no programa de ação da lista concorreu a criar e desenvolver a sua comunicação e passa naturalmente por criar redes sociais. O Facebook já tínhamos da anterior direção, criamos hoje, lançámos o nosso canal do YouTube e para a semana, fiquem atentos, lançaremos o nosso Instagram. Estamos a montar uma equipa de trabalho para desenvolver esta parte do grupo folclórico, que achamos que é fundamental, e aí está um aspecto positivo das redes sociais, é o desenvolvimento das associações, das empresas, e nós vamos aproveitar as redes sociais para isso. Nós hoje estamos na Feira Festa e, se me permites deixar uma publicidade aos nossos ouvintes da Quinta do Conde, que venham aqui à Feira Festa e que ajudem o Grupo Folclórico e Humanitário do Conceito de Sesimbra, porque temos ali o nosso stand com quermesse, com doces tradicionais, com artesanato. Portanto, ficamos à vossa espera e ajudem-nos, porque representamos a Quinta do Conde pelo país fora. Ora bem, eu dizia-te já que estás com tantas redes sociais, podias contratar o Tiago, mas o Tiago cobra caro, portanto não vai dar. O Tiago cobra mais caro que eu. Não vai dar. Obrigado. Ora, mas estou a falar a sério. Ora bem, chegou a vez de outra pessoa responder à questão, pode ser já o Luís, já que colocou os fones. Luís, sem redes sociais eu não existo, é a questão que te deixo, e depois umas despedidas, temos que ser rápidos, estamos mesmo a terminar o programa. Então pronto, eu vou dar gás aqui nisto. Sem redes sociais eu não existo, isto depende, imagina, eu falo muito por mim que eu só dou a ver às pessoas aquilo que eu quero, estás a ver? Eu não, por exemplo, eu se tiver que sair com, por exemplo, eu gosto de estar aqui com vocês, e se não quisesse ninguém soubesse na rádio, claro que isto é bom que toda a gente saiba que eu estou na rádio, mas se não quisesse, não soubesse, eu não me via na rede social, estás a ver? Por isso eu só promovo, eu só existo quando quero, estás a ver? Por assim dizer, estás a ver? Eu só promovo aquilo que eu quero. Agora na parte das despedidas, obrigado por estar aqui outra vez, estás a ver? É sempre um prazer vir aqui a trabalhar um bocado e estar aqui a falar também e a demonstrar o nosso ponto de vista, mas isto das redes sociais tem muito que se liga, estás a ver? É muitas as condicionantes da própria rede social e tudo isso. Não me alargando e aproveitar aqui esta bela música, se quiserem já agora seguir as redes sociais, Luís Ponto Savelha, Charrua, sem A, Filipe Carmo, estamos aí. Obrigado. Mas ele foi inteligente, foi o único que se moveu. Olha bem, vou passar ao Silvio. Silvio, já sabes que tens de ser rápido, está a ver as tuas condições com muito tempo, muito pouco tempo hoje. Vocês, um grande abraço para todos vocês e agora é a voz de volta aí. É pá, melhor que isto não há! Então não é para responder a pergunta, não é? É para responder. O Aldeir já tem barba. Roubei da tua namorada. Mas ok. Não, ele já tem algum tempo, mas já, nunca já se notou agora. Ok, voltando ao assunto, eu acredito que não há problema em não estarmos nas redes sociais, porque se nós formos bons, nem que seja através das redes sociais das outras pessoas, nós vamos acabar por relatar. Nem que seja uma pessoa que viu o teu trabalho, filmou, tu vais acabar por relatar. Então eu acho que não há nada de positivo em estar ou não estar na rede social. Convém fazer um bom trabalho. De resto, queria despedir, uma boa noite a todos, aproveitem, estamos aqui nós, né? Venham ver o Carmo ao vivo, é mais feio do que parece e é para isso que estamos aqui. Comprova. Ora bem, antes de passarmos a palavra ao grande convidado da noite, e porque obviamente sendo o grande convidado da noite merece uma introdução diferente, queria agradecer ao Tiago o facto de se ter disponibilizado para vir até aqui e ao Luís em simultâneo, porque ambos vieram de longe, portanto não estão cá, enquanto que todos os outros comentadores estavam por cá e estavam perto, eles vieram de longe e portanto faz todo o sentido agradecer-lhes especialmente aos dois, ao Savelha, porque sempre que vem... Hoje veio com uma atitude mais séria, com uma atitude mais de... É verdade, o que não tem propriamente que ser mau. Portanto, ele todas as outras vezes que veio até aqui veio com uma atitude muito mais divertida, muito mais engraçada. Desta vez não, veio para dar a sua verdadeira opinião sobre o tema, até porque eu sei que ele gosta deste tema. E portanto, agradecer também a tua presença, Savelha, e sabes que esta porta está sempre aberta para ti. Em relação ao Tiago, a porta desta rádio passa a estar agora aberta para ti. Foi um contributo excelente de alguém que está nesta área... no topo desta área, numa das contas de Instagram com mais atenção, e portanto justifica-se mais que nunca a tua presença aqui, e agradecer esta tua primeira entrevista, e tenho a certeza que vamos ouvir falar de ti, portanto é esta a certeza que eu te deixo, enquanto fotógrafo, enquanto gestor de redes sociais, enquanto o que quer que seja nesta área, eu sei que o teu nome vai ser muito falado, portanto é um jovem com um enorme talento, que tem muitas cartas para dar no ramo da fotografia, portanto fiquem atentos ao trabalho desta pessoa, porque vale mesmo a pena e ouçam aquilo que eu vos digo, porque vai-se ouvir falar muito neste nome. Tiago, obrigado por teres vindo, até aqui, tirado do teu tempo, da tua família, que eu sei que também precisa de ti, está à tua espera, e amanhã estamos lá muito cedo, é preciso perceber isto. Obrigado por teres vindo, Tiago. Do fundo do coração, obrigado. Obrigado eu. Espero que um dia voltes a convidar para vir aqui, com menos barulho, para podermos falar um bocadinho melhor sobre as coisas todas, sobre tudo isto. Queres que responda à tua pergunta? Por mim, com ou sem, continuas a ser uma pessoa. Ok. Epá. Não faz de ti nada. Ter uma rede social é só ter uma conta. Ok. Não interessa para nada. Pronto. E para... Queria agradecer a toda a gente que está a ouvir, a toda a gente que está aqui também. Agradeço imenso. Eu tenho que ir embora porque tenho uma filha em casa. E tenho que ir amanhã para a TV e vencer. Gerir a conta do Manuel Luís Gosto, ok? Então vá. Tchauzinho. Ora bem, vamos terminar. O Ruben. Mas tem que ser rápido. Tem que ser rápido, temos de desligar. Mas tem que ser rápido, Ruben, se não perdes a oportunidade. 5 segundos. 5 segundos. Liga o meu. Diz para aí, força. Antes de mais, queria só acrescentar uma coisa. Para quem não sabe, o Filipe Carmo fez antes de segunda-feira. E então nós queríamos deixar aqui um shoutzinho para o Filipe Carmo e cantarmos aqui os parabéns na RQC Quinta do Conde. Então, vamos começar. Bora lá, maltinho. 1, 2, 3. Parabéns a você. Nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Neste caso foi segunda. Doces almas para o menino Carminho, uma salva de palmas. Olha, não estava à espera desta. Se eu soubesse que era para isto, não tinha deixado de falar. Ora bem, resta-me dizer que foi uma noite atribulada, não começou da forma que nós queríamos, houve aqui alguns problemas técnicos. Eu espero que esta conversa que nós tivemos possa estar disponível em breve nos podcasts da Apple. Eu vou fazer por isso, vou trabalhar nesse sentido, porque eu acho que esta conversa foi muito rica, muito interessante e merece que as pessoas a possam ouvir, mesmo depois de ter acontecido. Vai estar disponível no Facebook da Rádio da Quinta do Conto, facebook.com/radioqc. Os diretos todos que aconteceram vão estar por lá, mas eu espero que em breve isto possa estar em podcast para que possam ouvir esta conversa, porque eu acho que foi muito interessante. Nós hoje explicámos às pessoas a importância das redes sociais e desta profissão que nós temos, que ainda é muito desvalorizada. Meus amigos, obrigado a todos os que estiveram connosco, todos aqueles que foram aparecendo por aqui, também o David Passos, que entretanto se foi embora, e à nossa plateia, que acabou por se juntar a nós agora, a todos aqueles que também comentaram este programa, Silvio, Aldair, André, Luís, e em especial ao convidado de hoje, ao Tiago, que de facto deu um contributo enorme para esta conversa. Obrigado a todos e até para a semana. O Rádio Solta volta na próxima quarta-feira às 21 horas na Rádio da Quinta do Conto. Obrigado.